fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Second Skin, quinto episódio da terceira temporada de Star Trek Deep Space Nine. Got the wrong Kira Nerys, believe me. If I'd been held in a Cardassian prison, I'd remember. I don't understand. I have the records right here. Kira Nerys of Dakor Province, a member of the Shakar Resistance Cell. You see? It's you. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo hoje, o Ricardo. Fala, Ricardo. Opa, e aí pessoal, beleza? Beleza, Valdomiro? Roberta, tudo bem? Tudo bem. Ah sim, quem também está aqui, obviamente, é a Roberta Maná. Fala aí, Roberta. Maná. Legal, legal. E dessa vez a Roberta vai estar participando do podcast inteiro, hein? Não apenas para a leitura da sinopse, né? Bacana. Sim, sim. Voltamos para Deep Space Nine e voltei. Ah, é? Vem rapidinho, né? Se a série clássica tá só correndo. Chamar. Né? Falando nisso, Roberto, é legal comentar que parece que você tá agora fazendo a maratona de Voyager, é isso? Tô fazendo uma mega maratona de Voyager, já tô no finalzinho da quarta temporada. Olha aí. E ao contrário das minhas expectativas, tô me surpreendendo de forma muito positiva. Ah, ótimo, né? Porque, assim, o foda, quando a gente faz maratona de Voyager, é passar pelas duas primeiras, assim, que eu acho que é meio... é muito inconsistente, assim, né? Tem episódios excelentes de vez em quando, mas a maioria é mediana até a segunda temporada, assim, né? É. Aí até, assim, ontem eu assisti o pior episódio que eu já vi até hoje de Star Trek. Qual que pior. É? Qual que você considera? É um que é... que a... Seven of Nine acha que foi violado, enfim. É horrível aquele episódio. É o episódio mais machista que eu já vi. Que ela foi violada? Eu não tô lembrado agora. É quarta temporada, é, tem né? Tem um cara, finalzinho da quarta, que tem um cara que supostamente roubou as nanoprobes dela. Porque era um cara que ele fazia armas tecnológicas. E aí ele... enfim, aí ela acha que ele roubou. Não é assim, ó, ele é uma história que começa e já aconteceu uma visita num planeta lá, e ele, tipo assim, eu tô lembrando, eles pegam uma arma, desmaiam ela e roubam as nanossondas enquanto ela tá desmaiada, não é isso? Isso, ou pelo menos é o que ela acha. É, mas eu não tô lembrado agora essa questão que você tá falando de ser machista, assim, como é que é? Já que você assistiu agora... Assim, ó, então a parada é ridícula, tipo assim, ó, ela tem essa lembrança, que na verdade ela, como todos os humanos, as memórias dela meio que se juntaram, né, as memórias traumáticas de quando ela era Borg se juntaram com essas memórias... Por algum motivo, ela imaginou isso, ela imaginou que isso estava acontecendo. E aí o Doctor começa a incitá-la a ficar com raiva, né? Dizendo que é uma reação absolutamente saudável, enfim. É, ela ter raiva de alguma coisa ruim que tenha sido feita a ela. E aí ela internaliza aquilo de tal forma que ela começa a ficar com uma fúria com o cara, que ela só vai ficar tranquila depois que o cara morrer. E aí a... enfim, spoiler, no final do episódio, o sujeito viu que a vida dele ia estar arruinada e se mata. E aí todo mundo começa a culpar a Seven por ter se equivocado, assim. Inclusive, quando a Catherine tá indo embora da ponte, furiosa, porque o cara explodiu a própria nave, ou pelo menos não quis se render, enfim, eles não conseguiram tirar o cara de lá. Ela sai, tipo assim, com um olhar de fúria contra a Seven, sabe? Como assim tu te enganou? O cara se explodiu, entendeu, na nave. E aí é como se a culpa fosse da Seven, porque ela imaginou uma parada que não aconteceu. Tipo assim, sério, foi o episódio mais machista. Eu lembro que o que eu achei desse episódio é que eu achei que ficou muito assim de que fosse justificado. Eu achei esquisito que a vingança fosse justificada, assim, sabe? Eu achei uma coisa meio esquisita. Isso, né? também. Ela dizia assim, eu só vou ficar, só vai ficar tudo bem pra mim depois que eu tiver minha vingança. Ela falava nisso. Isso mesmo. Foi ridículo. Tipo, é todo muito equivocado esse episódio. É todo equivocado. Mas, assim, você passou por umas bombas bem piores. Eu lembro que esse daí eu nem achei, sei lá, talvez eu tenha que ver de novo pra... Mas eu lembro que não achei, assim, terrível, né? Porque, por exemplo, lembra na segunda temporada que tem aquele Threshold, né? Que é aquela porcaria lá em que os caras aceleram até dobra 10, aí o Tom Paris e a Capitã viram lagartos gigantes, lembra disso? Ah, que isso? Ai, eu rendo! É horrível! Cara, eu não me lembro de nenhum desses dois. Cara, sorte é sua. Eu tô fica feliz, Ricardo. Eu tô feliz. Meu, esse... Consegui ser apagado da tua memória, o pior que há de jornada. Não, assim, eu lembro que uma vez a gente... Hein, Roberto, eu lembro que uma vez num podcast, eu até comentei com você desse episódio, que pra mim, eu já vi que pra muita gente, esse é o pior de Star Trek, assim. Porque esse é tão ridículo, né? A ciência dele é toda errada. É uma história chata e sem sentido, né? É horrível, né? Esse é foda. É horrível, sim. Mas, assim, considerando a mensagem que esse que eu assisti ontem passa, o negócio fica muito pior, entendeu? Na verdade, o que me incomodou foi isso, entende? Porque, tipo assim, cara, a gente vive num mundo de merda em que, tipo assim, em praticamente todos os países do mundo, quando uma mulher tem uma... passa por uma situação como essas, tipo assim, as pessoas duvidam da mulher, sabe? Aí tu vai pra TV fazer um episódio sobre uma mulher que foi violada e aí tu já começa a colocar em xeque. Ok, mas isso pode acontecer, então, nada, a pessoa se enganar e ter uma lembrança equivocada. Tranquilo. Mas assim, aí no final, porra, que mulher maloqueira é essa de, entendeu, de matar o cara, sabe? Tipo assim, a mensagem é muito... Eu achei muito equivocada essa mensagem, achei horrível. É, eu lembro dessa... De também ter achado questionável, assim, parecia que a vingança era a solução mesmo e todo mundo endossou a vingança, assim, né? Ficou meio... Sim, também. Mas assim, tirando esses percalços no meio do caminho, quer dizer que pelo menos assim, você tá sentindo que tá melhorando a série, né, pelo jeito. Você tá achando que deve ter... Tô. Porque a quarta temporada eu tenho pra mim que ela é, acho que a quarta e a quinta da Voyager pra mim são as melhores da Voyager, assim. E acho que você deve ter visto, assim, uma... Sei lá, reparado uma... Assim, a qualidade da série tem aumentado nas últimas duas temporadas, pelo menos, né? Você sentiu isso? Aumentou, ele tá com... os plots são muito melhores... As histórias eu tô achando muito boas, a maioria, sabe? Tá com uns arcos legais, eu tô curtindo essa parada dos Borgs, que eu até assim acho que podia ter mais, acho, mas beleza, sabe? Tá bom. Que mais que eu tô gostando? Tem os inimigos novos, assim, tipo, agora tem uma raça que é dos caçadores, então tem vários episódios. Os Hirogen, isso mesmo. Que eles são... Você assistiu, assim, tô lembrando agora que na quarta temporada tem um episódio duplo excelente com eles, né? Que é o... como é que chama? Que é... não sei o que, Game. Enfim. Isso mesmo. É o The Killing Game, né? The Killing Game. Que eles entram na nave... E transforma a nave praticamente num holodeck inteiro, assim, praticamente. É o objetivo dele. Tá, agora não conta o resto porque eu parei de assistir ontem no primeiro desses episódios. Caralho! Então, se quiser esse spoiler, eu vou ficar muito bravo. Spoiler alert! Mas enfim, esses Hirogen aí são interessantes mesmo. Inclusive, né, Ricardo, o lance deles no Star Trek Online, né, tem muita coisa, né? Então, são interessantes. E outra coisa bem legal, assim, já tinha me falado que a Seven, ela não era bem aproveitada. Mas assim, por enquanto eu tô gostando bastante, sabe, das participações da Seven. Tipo assim, tem uma que eu achei genial. Ah, tá, e o que tu sabe de tal raça? Ah, não sei nada, eles não valia a pena assimilá-los. Ah, mas por quê? Tipo, eles não tinham nada de conhecimento. Cara, se nosso objetivo é chegar à perfeição, por que que a gente vai pegar uma raça tão nada a ver? Achei demais aqui. Ela não serve nem pra ser assimilado, sabe? Só na merda. Não, mas ela tem tiradas excelentes. Tem uma raça, acho que é os Kazons. Parece que os Borgs também não queriam assimilar. Puta, Kazon... Mas acho que é essa. É essa mesmo. É que? Ah, tá. Ah, até porque, né, os Kazon acho que é uma das raças mais chatas que inventaram, né, cara? Mais sem graça, né, genérico. Ah, aquela nave delas é feia pra caramba, e o pior é que quando chegou no Brasil coisas da DS9, da Voyager, só tinha essa nave torpedo. Falei, que saco, velho. Mas, ó, pessoal, bom, legal, mais pra frente um dia a gente fala melhor sobre... Assim que, hein, Roberto, assim que você terminar essa maratona, a gente com certeza vai inventar um pretexto aí pra gravar um podcast. E é isso aí. Vamos. Mas, ó, vamos então agora, galera, partir aí pra leitura da sinopse, né? Vamos aí, Roberto? Vamos lá. Engage. A Major Kira é surpreendida quando vê registros que indicam que ela foi encarcerada em uma prisão cardassiana há 10 anos, coisa que ela tem certeza que nunca aconteceu. Ao investigar, ela é capturada e transportada para a Cardassia Prime, onde acorda e se vê como uma mulher cardassiana. Explicam a Kira que ela é uma espiã da Ordem Obsidiana, que sua verdadeira memória havia sido apagada e a aparência original alterada para a Bajoriana, para que ela pudesse se infiltrar em Bajor durante a ocupação. Enquanto na Deep Space Nine, Sisko tenta desesperadamente descobrir seu paradeiro, Kira é interrogada por um oficial da Ordem Obsidiana e conhece seu suposto pai, um velho militar cardassiano que está feliz em ver sua filha novamente. Legal, Roberta. Muito obrigado pela sua leitura, viu? Nada. E, bom, antes da gente começar a analisar o episódio, quero aí passar para os ouvintes para que acompanhem a gente nas redes sociais. Então, vamos lá. A gente está no Facebook, a gente tem o grupo do Sessão 31 lá. Temos também a página, né, a fanpage. Então, curtam lá. A gente também está no Google+, e no Twitter também, galera. No Twitter é o @secal31. Então, vão lá, sigam a gente. É isso aí. Vamos, então, iniciar aí a análise do episódio. Pessoal, então, enfim, Second Skin, né, eu queria saber inicialmente, né, o que que vocês acharam. Eu tenho a impressão que vocês já devem ter visto, começando aí pelo Ricardo, você já tinha visto esse episódio? Cara, eu não me lembrava de ter visto, não. Eu, pelo menos, eu acho que eu já tinha ouvido algum comentário, ou visto alguma sinopse, assim, mas eu não lembro de ter visto, né. E eu gostei pra caramba desse episódio, é um episódio bem... interessante. Você fica pensando, pô, será que a Kira realmente é uma espiã, né? Por que que ela tá cardassiana, né? Foi um episódio bem interessante, né? E eu gosto muito dos episódios que aparece o Garak, né? Ah, claro, né? Quem não, né? aliás, uma coisa legal da gente estar comentando sobre esse episódio hoje é o pretexto pra gente poder falar pra caralho de Garak, né? Então, eu acho que é um deleite, né, vamos dizer assim. E você, Roberto? Lógico, você já tinha assistido, mas como deve ter visto novamente, enfim, o que que você acha dele de maneira geral? Sabe que assistir novamente esse episódio me lembrou, assim, que eu eu preciso fazer uma nova maratona de DS9. Porque eu comecei a ver, tá, mas e aí quais são as consequências desse episódio? Tentei ficar lembrando, cara, não lembro, sabe? Eu tenho que ver de novo. Bem louca. Não, mas fora isso, fora essa vontade de rever toda a série de novo, ele tem uma das características que eu adoro quando eu vejo em jornada, que é a humanização do inimigo. Ao mesmo tempo que a Kira tá lá, rodeada por inimigos, ela começa a ter que lidar com a humanização daqueles que ela achava, enfim, que ela tem como inimigos de morte, enfim, aquela coisa. Então, acho que a gente já tinha conversado sobre isso em um dos episódios, quando a gente comentou sobre o episódio em que a Kira tem que levar o Ducati, né? Dukai, a filha dele, né? E aí ela tem que lidar com isso, assim, né? Com essa, com o pai, com a pessoa, com o pai amoroso, essa coisa toda, assim. Então, eu acho bem, bem interessante esse aspecto do episódio. Sim, e é legal porque, até porque uma coisa que trabalha bem aí, sei lá, no começo da série, né, desde o piloto lá, né, a Kira sempre, naquele começo ela é muito nervosa, revoltada, ela é aquela figura do oprimido, né, que luta pela sua liberdade e tal, né, e até pesaram um pouco na mão, acho, no comecinho, né, quando mostrava ela sempre nervosa em relação aos Cardassianos e tal. Então episódios que nem esse são interessantes porque ela tem que lidar, de repente, com a condição não só de, enfim, de ter que tá ali dialogando com Cardassianos que não são exatamente, por exemplo, o Gamor, né, que é o suposto pai dela na história, ele não é aquele Cardassiano típico que ela sempre esteve acostumada, então ela já tem que também lidar com isso, né, quer dizer, é algo que é diferente de tudo que ela já viu, e além disso ela é colocada na história como ela sendo uma Cardassiana, quer dizer, que é coisa pior do que isso pra quem, você ser aquilo que você mais odeia, né, então achei que isso daí também foi muito bem explorado, né? E, então, e você estava falando sobre as consequências dessa história. Não sei se... Acho que eu comentei com você, né, Ricardo, em off. Que tem um episódio, né, da quinta temporada que retoma essa história. Você não lembrava disso? Eu também não lembrava desse episódio, não. Tanto é que eu tô baixando ele pra poder assistir depois. Rapaz, o que eu tenho que ver de episódio, cara, é pra me situar em Star Trek Online, é pra me situar pra onde quer. Vou ter que baixar, eu vou ter que ver os do próximo podcast. Pior que é, né, cara? Você tem que ficar estudando pro Star Trek Online, né? Isso, pior que é. Ai, cara. Só faltava ganhar a grana com isso, né? Porque o cara já... Pô, eu ia ficar feliz. Eu deixava o meu serviço e trabalhava com o que eu gosto. Não, mas então, esse episódio que é da quinta temporada, ele é o Ties of Blood and Water, né? Que nesse episódio, então, ele é da quinta, eu não lembro qual episódio que é da quinta, você lembra? 19. Ah, tá, 19, né? E esse episódio aí, inclusive, ele é até escrito pelo mesmo roteirista desse, né? Que é o Robert Hewitt Wolf. E é muito bacana, porque mostra de novo esse personagem do T'Keni Gamor, né? Que é esse Cardassiano aí. E na história lá, quer dizer, tem elementos novos na trama, né, que são adicionados. Eu não vou, acho que, bom, Roberto, você já viu, né, que você não lembra agora, né? Pode soltar um spoiler, não, aí? Eu já vi, não, pra mim pode, Ricardo, que eu assisti de novo. Aí, tá certo, Ricardo vai ver, sei lá, esses dias aí, né? Mas a questão é um episódio muito bom também, uma resolução muito dramático e é bem emocional, assim, sempre tive uma boa memória da... também sobre esse episódio de sequência aí, né? Puta, muito foda, assim, a parte humana dele, assim, é bem foda, ótimas atuações de novo, né, que nem nesse aí que a gente tá comentando hoje. E, aliás, esse episódio da quinta, ele é tão demais, assim, porque ele também retoma aquela história do... Vocês lembram quando a Kai Opaka fica no planeta? Sim, Battle Line. Sim, tipo assim... Quando ela sai. E aí ela tem um momento em que ela pega... Eu acho muito esquisito isso, mas enfim, ela pega na orelha da Kira e... pra ver o pá, e aí fala, né? Certo? É. E aí, assim, tem muita raiva em ti, não sei o quê, tem muito ódio em ti. E aí a Kira diz assim, mas ódio foi a única coisa que eu já conheci na minha vida, né? Uma coisa desse tipo, assim. E aí, nesse episódio da quinta temporada, pra mim isso é um pouco retomado, porque... Quando tá mostrando a Kira com o pai dela, né, quando tá fazendo esse revival, quando ela tá relembrando dessa situação toda, a forma que ela tem de lidar com o problema do pai é fugindo, é por meio da violência, né, é saindo pra matar as pessoas que fizeram aquilo com o pai dela. E a forma que ela tem de não tá ao lado do Gamor quando ele tá morrendo, também é brigando. Então, assim, ela tenta se recuperar, mas é um processo, né? Acho que isso mostra, assim, não é de um ano pro outro, não é... É um processo pelo qual ela tem que passar pra conseguir reverter esse ímpeto dela de resolver os problemas dela por meio da briga, enfim. É, então, e é bacana esse lance, né, que eu tava... É, falando sobre o arco da Kira no decorrer da série, porque ela passa a ser um personagem mais tridimensional, né? Quando ela deixa de ser apenas a Bajoriana, que lutou na ocupação, que tem raiva. Então ela se afeiçoar a um Cardassiano dessa forma, né? Esse amor fraternal, uhum, essa coisa, né? Então isso aí é um salto, acho que muito grande, assim, pro personagem. A Kira realmente ela vai se tornando bem, bem melhor, assim, como, né? Muito mais interessante, né? Então... Assim, porque como você falou, né, no começo, quando eu vi o Emissário, o primeiro episódio, assim, os primeiros episódios também, ela era muito chata, né, você não conseguia se afeiçoar muito, não conseguia ter uma empatia com o personagem, né. É, isso eu vejo muita gente reclamando, e eu também acho que incomoda um pouco, assim, eu já vi que, realmente, o pessoal, de maneira geral, no começo tem essa impressão da Kira, assim, né. E chega ao final da série, putz, ela é um personagem já transformado, que já passou por uma série de coisas. E em relação a como ela lida com os caras das cenas de forma geral, já muda completamente. E principalmente acho que dá pra colocar isso que começa no Second Skin aí. Isso aí é algo que acaba sendo pivotal, assim, na caracterização dela, né? Porque, imagina, ela se afeiçoar de verdade a um Cardassiano, né? Então é algo foda, assim. Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos partir agora para uma análise mais detalhada do episódio. O episódio começa aí no Ripley Mat, né, que é aquele restaurante, aquela área de, como é que a gente poderia definir ali, aquela praça de alimentação ali do Promenade, tá lá a Dax e o Quark. O bandejão. Quando a história começa, então, a Kira, ela tá vindo com a Dax pra Holosuite, né, e ela, uma coisa que sempre foi mostrada é que a Kira não gosta, né, de Holodex, Holosuites, né, ela acha um desperdício de tempo do cacete, né, sempre foi assim. Então, eu não sabia desse lado dela não, porque eu não acompanhei Death Note inteiro, né, então eu acabo pegando só uns episódios esporádicos, tem que fazer igual a Roberta e fazer uma maratona com DS9. Mas eu acho engraçado o Quark chegando pra Dark e fala assim, conte tudo para o tio Quark. Eu gosto muito do personagem do Quark. Cara. É muito bom. Ah, é muito, né? Bom. Ah, sim. O pessoal de operações chama a Kira, né? Que ela tem uma... Pessoal de arquivos centrais bajorianos, né? A informação que aparece é que ela ficou presa durante 7 dias, né? Há cerca de 10 anos atrás, nessa presídio... Cardassiano em Bajor, né? Mas é isso, né? Quer dizer, eu acho bem legal esse teaser, né? Porque já no início é um mistério muito grande e ao mesmo tempo assustador. Quer dizer, você pensar que, imagina isso acontecendo com você, né? Ó, você passou tanto tempo, há 10 anos atrás e tal, nesse lugar aqui. Ó, você tá aqui, os registros estão aqui, né? É, eu, na hora que eu vi esse daí, eu falei, aí ó, alterar a memória da Kira. E eu gostei da figura lá depois que vai aparecer do pai, do suposto pai dela, né? O ator é muito carismático também, né? Ele é muito... Ele parece ser um cara bacana, sabe? Ele tem aquela hora de ser um cara legal, né? Então os ataques dela acabam sendo assim... E você pensa, porra, mas pô, o cara tá sendo tão legal com ela aí, né? Eu achei legal isso que o Ricardo tinha falado quando ele tava comentando, fazendo comentários gerais sobre o episódio, que eu também fiquei pensando, ah, jura que fizeram isso com a Kira? Uou! Então é o seguinte, quer dizer, quando começa o primeiro ato, a Kira na sala do Odo lá, né, E ela começa a explicar que há 10 anos atrás ela sabe muito bem onde ela estava, aquele lance todo lá de que ela fazia parte da... daquela célula de resistência Shakar, né, que fica na província da Kur, né, são aqueles detalhes que já foram ditos outras vezes, e quer dizer, se eu não me engano, já tinha sido dito sobre a célula Shakar na série, porque eu sei que mais, que tem um episódio que aparecem eles mesmos. Você lembra, Roberto, desse episódio? Não lembro. É porque é um episódio que estão matando membros dessa célula. Ah, lembrei, tá. Lembra? E um episódio que é um episódio bom até, eu esqueci qual o nome dele agora, né? Mas que vai mostrando membro por membro, assim, de que fizeram parte. Tenho a impressão que é um episódio que já passou até, não teria que ver agora. Não lembra a ordem dos episódios, mas eu gostei desse episódio. Acho engraçado que eu vejo igual da voz. Eu vejo e eu fico olhando pro cabelo da Kira. O da Janeway também tá mudando bastante. Eu tô gostando das mudanças. É, esse que você... Nessa época que você tá assistindo a Voyager, já é o penteado, vamos dizer, oficial dela. Que vai ficar meio que até o final, assim, né? Ai, que bom. Não, porque ficou legal pra caralho. Ficou muito bom. E não era que fosse feio, eu gostava daquele coque, mas eu não sei, eu acho que ele tá muito melhor, assim. Aquele do coque parece uma tia velha sua, né? É, parece. Fica parecendo uma bola na cabeça dela, né? Porque é enorme, assim, ela tem um cabelo muito cheio, né? É. Mas talvez como eu seja uma, como eu sou uma velhinha de espírito, aí eu me identifico assim com aquele coque e fico pensando, ah, gente, se eu tivesse um cabelo daqueles, eu também usaria um coque. Eu gosto do cabelo da Kira mais comprido. Aquele que já tá mais no final, assim. Ah, sim. Que ela joga pro lado, fica muito bonito pra ela, pro rosto dela, né? É, não, isso é verdade. No último... Eu acho que só o cabelo do início que ficou muito feio. O cabelo do início da série era horrível. Please do not address this unit in that manner. Era pra ser a Rolaren, a personagem. Era pra existir Kira. Né? Só que como a Michelle Forbes lá, que é a atriz, não concordou em participar da série, ela não queria continuar em Star Trek, né? Aí criaram uma outra bajuriana, que no caso é a Kira, assim, entendeu? Olha, eu gostava muito da Rolaren, mas a Kira nem se compara. Eu não sei. Que bom que ela não quis. Então, eu não sei dizer, porque muitas vezes eu me pego imaginando como seria Deep Space Nine se fosse com a Rolaren ao invés da Kira, assim, sabe? Então, enfim, eu não... Eu acho que ainda gosto mais da Ro, não sei. Lógico que a Kira evoluiu, sabe, pra caramba e tal, né? Agora eu fico imaginando como é que eles colocariam a Ro aí, sendo que ela traiu o pessoal da frota com... Não, mas ela traiu no momento posterior ao isso. Início. Exatamente. Da Deep Space, né? Ah, tá. Se não fosse, se ela tivesse aceitado mesmo a proposta lá de fazer parte da Deep Space Nine, aí não teriam criado aquele plot dela aí com os Maquis, né? O que, aliás, é uma ótima solução para a personagem dela, né? Sim. Mas enfim, continuando aí. A Kira, o que ela vai fazer? Ela vai conversar, então, com outros que alegam que estavam com ela, né? Nessa prisão cardassiana aí há 10 anos antes, né? E aí tem esse bajuriano com que ela conversa, que confirma que, eu lembro de você sim, né, e tal, né? E isso é o tipo de coisa que faz cada vez mais ela acabar acreditando nessa história que está sendo contada aí, né? You remember me. After all this time. When the Cardassians dragged you out of our cell, I gave you up for dead. Glad to see I was wrong. Those were bad times. A Kira, ela fala que conversou com ele, né? E mais. Mais um cara, né? Com mais alguém, porque ela fala isso na conversa com o Cisco, né? Deixa eu tentar dar uma olhada aqui. Ela fala que ela não, conversa... ela só conseguiu falar com ele. Os outros parece que morreram, alguma coisa assim. Enfim, no final das contas, a Kira vai querer ir até lá, até esse presídio aí. Elemsur? Como é que chama o lugar? Enfim, esse nome desse presídio, onde era o presídio cardassiano, em Bajor, né? E a história, quer dizer, nos mostra que a Kira vai ser, na verdade, raptada. E vai partir para aquela cena depois em que ela tá já com uma cardassiana, né? Que daí eu acho que é uma cena muito chocante do episódio. Sempre quando eu me lembro desse episódio, a primeira cena que me vem à mente é quando ela acorda e se olha no espelho, assim, né? Aquela coisa, deve ser foda, né? Já eu lembro do Garrick dizendo, você nunca esteve tão bonita. Na verdade, não é essa bonita que ele fala, Garrick. Mas enfim, ele fala uma coisa tipo assim... esplendorosa, alguma atraente, coisa assim. É verdade. Ah, sim. Ah, e tem a... Quando eles estão na área de atracação, aparece aquela personagem feminina que tava no plot, né? Ah, não, no... Tava no teaser, no, né? Teaser, desculpa. É verdade, eu esqueci de comentar, porque quando ela e a Dax estão lá... quando elas estão... Ali elas veem aquele vídeo, né? Onde ela, a Kira conversa com aquela mulher lá dos arquivos bajorianos. Enfim, a câmera sobe e tem essa alienígena lá em cima do promenade ali. Aquela parte ali de cima. E ela aparece de novo nessa cena aí que ela tá no anel de atracação ali, né, Ricardo? Isso, parece que ela é uma cobliade, né? Ah, é? Putz, é. Eu não fui atrás disso. Qual que é a raça? Cobliade. Ah, tá. Nunca ouvi falar, sei lá, nunca reparei disso aí. Essa raça apareceu em DS9, né, pelo que me parece. Apareceu, tal, parece que também foi comentado na nova geração, né? Ah, falando nisso, cara, é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui no Memory Alpha e tem uma curiosidade bem interessante sobre, assim, quando eu estava escrevendo o episódio, né? Quando o roteirista aí, que é o Robert Hewitt Wolf, né? Ele estava escrevendo o Second Skin. A ideia era para ser mais um daqueles episódios de vamos torturar o O'Brien, né? Toda temporada tem um, né? Em que. É, você já reparou, né, Roberta? Que é uma categoria, né? Já reparei. Aliás, o número de episódios que eu tenho visto. Na verdade, eu acho que Voyager tem muitos episódios de categoria, então tenho reparado várias categorias engraçadas. Mas essa categoria não tinha ainda me dado conta que tem. É, então. Que é naquele Whispers, né? Que aliás é o meu favorito desses, do Vamos Torturar o O'Brien, né? E é isso. Aí era pra ser o seguinte: o roteiro era pra ia mostrar que o O'Brien descobre que ele era um agente cardassiano. Um agente cardassiano que foi substituído pelo... Ah, que tinha substituído o verdadeiro O'Brien 20 anos antes e que, enfim, que na verdade esse O'Brien aí, ele tem as memórias só que foram implantadas na mente dele, mas ele não é ele de verdade, né? E, ou seja, 20 anos antes significaria que aquele O'Brien da nova geração, né, também não seria esse, né? Só que, então, aí o que parece é que isso não foi levado à frente somente porque o filho que o O'Brien teve com a Keiko não faria sentido se ele fosse cardassiano. Teria que ter traços cardassianos, né? DNA e tal, né? Só por causa disso. Se não, a Molly, né? A filha dele, que é a Molly. Uh-huh. Que até então eles não têm ainda o Yoshi, né? É Yoshi? Que é o garoto, né? Acho que é Yoshi. E também tem um menino que a Kira carregou. Isso, que é o Kira. Ah, não, mas é a Molly que ficou presa num planeta e que depois eles recuperaram. Ah, teve uma parada dessa. É, não, isso sim, mas esse episódio é uma bosta, né? Isso que você tá comentando. Ai, cara. Mas ele existe, tá lá, é oficial. É canon, né? É canon. É canon. Aliás, é isso que é triste de canon, né, cara? Aquelas merdas horríveis tá tudo lá. Ai, cara. Mas enfim. Por causa desse lance da Molly, né, ter nascido na nova geração, como que nunca perceberam que ele é? Não faria sentido, ia ser um puro do caralho. Aí por causa disso substituíram pela Kira na história, né? E outra coisa interessante sobre esse lance da Kira, na época que estavam conceitualizando o roteiro, é que o final da história, não sei se vocês viram isso no Memory Alpha aí, que era pra que no final ficasse em aberto se a Kira era ou não cardassiana. Sabia ficar uma... Ai, que tenso! Que horrível fazer isso com os espectadores! Então, só que aí no final a ideia foi jogada fora, assim, da versão final. Mas quase, foi quase, entendeu? Um pouco aí. Parece. Alguém teve um pouco de bom senso e tal. Não, porque, pelo que tá dizendo, ia ficar uma mensagem assim do tipo, ah... Não importa o que ela é, né, tal. O que importa é que ela tem sido a Kira e que ela desenvolveu essa personalidade e ela é isso aí. Pra deixar aquela coisa de que o que você tem, sei lá, é você, suas experiências, seu caráter e não o que, sei lá, sua raça ou sua... Enfim, acho que era mais ou menos essa ideia, né, que seria se fosse dessa forma, né. Mas eu acho bom que não tenha sido, na verdade. Bem melhor assim, né? Ela é aquilo e acabou, né? É, não, porque aí vai ficar sempre aquele resquício na sua cabeça, né? É, então acho que é uma mudança muito drástica. Esse episódio do Doctor Who que é tão legal que é sobre isso, que daí, tipo assim, tem dois Doctors, sabe? E, tipo, enfim, vieram, um deles veio de uma meleca, mas ele era, tipo, mesma coisa, sabe? Mesmo tipo de raciocínio, era o mesmo cara. E aí a galera fica assim, ah não, tio, eu não acredito, tipo assim, na sósia, sabe? Eu não acredito, não sei o que, não quero saber. E aí lá pela Santos eles mostram, assim, cara, a gente só tinha trocado sapato, mas na real eu sou, enfim, ao meio. Ah, eu acho que eu lembro desse daí. É mais bonito, assim, é uma coisa um pouco mais lúdica, sabe? A forma como é discutido isso em Doctor Who. Mas também é bonitinho. É bonitinho. Bom, pessoal, continuando aí. Em seguida eu queria comentar então sobre essa cena aí que mostra o Bashir mais uma vez ali almoçando com o Garak, né? Porque algo recorrente na série são esses almoços ou lanches ali que o Bashir tem com o Garak, né? Ah, é legal que nesse diálogo é assim, o Bashir tá comentando que ele vai para um planeta tal para falar sobre, para ver técnicas de regeneração e tal, e o Garak vê essa empolgação do Bashir. Ele fala, nossa, como eu lembro quando eu também tinha essa empolgação de conhecer novos mundos e tal, que era uma emoção. Matar novas pessoas, né? cara. Ele fala, né, conquistar a confiança dos habitantes, não sei o quê. Aí ele... Ah, então é interessante porque, assim, comenta uma coisa importante quando ele fala que faz 3 anos que ele não deixa a estação. Aí o Bashir pergunta, por quê, né? E aí, ou seja, é aquela coisa de que por que será que o Garak tá na estação? Aí leva aquela, até o final da série, desses episódios que vão tratando um pouco mais do Garak, que a gente vai descobrindo mais e mais detalhes. Então, a gente sabe que é um exílio, né? No final das contas, que é o que acontece com o Garak. Que tem toda aquela questão dele já ter sido parte da Ordem Obsidiana e tal, né? Então é muito interessante, assim. Quer dizer, tem um diálogo nesse episódio legal, quando o Sisko vai convencer o Garak aí com eles até Cardassia Prime, é muito louca a maneira que o Sisko convence ele, né? Que ele fala, eu adoro quando o Sisko faz umas coisas dessas. Tipo, no primeiro episódio ele já mostra que vem quando ele convence o Quark a ficar na estação. Nossa, que pena, teu sobrinho é tão novinho, que pena isso, se ele ficasse preso já nessa idade. É muito bom, né? Cadê demais, sabe? A cada vez que ele faz isso, que demais. É porque o Sisko é um cara que dá medo, né, cara? Quando ele fala assim, você... Porque ele intimida o Garak, quer dizer, pra intimidar o Garak, né, já diz muita coisa, né? Então... É verdade. Nessa cena o Bashir até faz assim, o governo cardassiano te mataria se você saísse da estação, né? Aí eu falo assim, nossa, como você tem uma imaginação muito fértil, ele responde, né? Cara. Assim, mal sabe que é verdade. Quer dizer, estar na estação é perfeito pra ele, porque ele tem a federação, a frota aí, né, que vai estar. Tá, que não vai deixar nada disso acontecer, né? Então. Uh-huh. É uma merda estar entre bajorianos pra ele, né? E tá longe do planeta natal. Mas ao mesmo tempo isso mantém ele vivo, né? Fazer o quê? Uhum. Aí é quando o arquivo geral de Bajor fala que a Kira não chegou, né? E a Kira acorda em Cardass. What have you done to me? We brought you back home. To Cardassia. O nome do presídio é Elemspur, né? Que é onde ela supostamente estaria indo, né? E quando ela acorda, tem um cardassiano lá, ali na sombra. Na sombra, né? E aí vem a cena que eu acho, puta, que sempre a cena que eu me recordo quando eu lembro desse episódio é a Kira se olhando no espelho, né? Porque é mais ou menos tipo assim, um judeu se vê com um uniforme nazista, assim, imagina, assim, naquela época. Com a diferença Verdade. De que o judeu poderia arrancar o uniforme dele e... Ah, joga fora, taca fogo. Falando em arrancar o uniforme, você me lembrou de um lance aí, ó, que também é de bastidores do episódio, não sei se vocês viram, que parece que a Naná Visitor, ela tem claustrofobia, não é? Vocês viram isso daí? Que ela sofre... Ah, eu li alguma coisa. Sabia. Sim, e essa maquiagem deixava ela com essa sensação, né? E parece que assim, isso aí eu vi, tá no Memorial, mas depois eu fui ver no DVD no DVD da terceira temporada, tem como extra ela contando essa história, que ela acordava a 1h30 da manhã pra começar a maquiagem e começar a filmar às 7 da manhã, né? Nossa senhora! Tá, mas não é possível que Garrick tenha que fazer isso todo episódio, exatamente, Roberto. Em cada episódio essas maquiagens demoram muito tempo. Eu lembro que... Tenso, hein? É, tenso mesmo. Eu lembro que o Data lá, o Brent Spiner, conta também em DVDs aí que era... Acho que não sei se era... Não lembro, é tudo assim, né? Demora pra caralho. O Worf lá também, o... Né, pra poder fazer a maquiagem de Klingons também é demorado, né? Então, no caso dela, era isso. E o que acontece? Pelo que consta aí, ela, pelo que ela fala, né, na entrevista lá, tipo, ela ficava o dia inteiro com essa maquiagem pra filmar, obviamente, e tinha horas que ela não se aguentava, que ela queria mesmo, ela ficava assim querendo arrancar a maquiagem. Mais ou menos como tem uma cena no episódio em que ela tenta fazer isso, sabe, tentar... Né, não tem uma cena que ela faz isso? É bem no começo, né, quando ela se vê. É, eu acho que, não sei se agora, né, deve ser no começo, quando ela se vê. Acho que ela era tá externando o que ela queria fazer mesmo, né? É, exatamente. E aí tem, ela conta que tem uma hora nas filmagens, né, que o diretor desse episódio é o Les Landau, né? O Les Landau, ele dirigiu muita coisa da nova geração também, né? Eu lembro muito bem disso. E ela fala que tem uma hora que ela comenta com ele assim, ah, putz, eu não aguento mais, é sério, não dá mais pra mim. Aí ele fala, não, pera aí, mais um pouco, a gente tem que cena pra filmar. Aí ela acaba convencendo ele de que, ó, é o meu limite, eu não tô aguentando mais, assim. Ela realmente sofreu, resumindo, a atriz sofreu pra caralho, né, nessas gravações, assim, por conta dessa maquiagem. Então é algo que eu achei interessante, que deve ter até acrescentado ao drama da própria Kira, assim, né, de estar com uma cara da cena. Interessante, né? Não, é pesada... É uma maquiagem pesada, mas não é um negócio assim que, meu Deus do céu, tipo, pra gente, sabe? Pra gente que não tem esse tipo de problema, é difícil. Pra mim, pelo menos, é difícil entender como essa maquiagem poderia deixá-la com claustrofobia. Mas eu acho que é tipo um negócio de meio de látex que vai sobre a pele, não é? Não é só maquiagem, aqueles... É, são assim, coisa, alguma... próteses, né? É, mas não sei, parece, eu acho que eu, sabe quando eu vejo alguns figurinos de gravação que parece que eles encaixam um negócio no seu rosto que vai até a altura do peito, assim, alguma coisa assim? É, e nesse caso aí, quer dizer, por exemplo, os Cardassianos, a maquiagem dos Cardassianos envolve a cabeça inteira praticamente, porque é sempre peruca, nunca é cabelo do ator, né? É sempre esse cabelo preto, né? Ou então quando, que nem o Gamor, né, que é mais grisalho, mas é sempre peruca, né? Então é algo que envolve bem a cabeça do ator. Então no caso dela, que sofre desse problema, deve ter sido mesmo algo que ela sofreu uma agonia aí, provavelmente, pelo que ela mesma conta. Mas assim, eu acho legal quando eles fazem as Cardassianas, ou seja, as mulheres, né? Vocês reparam, né, o lance de maquiagem que elas usam, né? Por exemplo, aquela colherzinha que tem na testa, vamos dizer assim. Vocês podem reparar que as mulheres sempre pintam de verde ou azul, né? Como se fosse que nem, sei lá, as terráqueas, sei lá, passam batom e blush, sei lá, ou sombra, não sei, nos olhos. No caso, as Cardassianas, elas pintam aquela partezinha da testa ali, né? Isso já foi mostrado desde a primeira vez que foi mostrado uma Cardassiana, pelo que eu acho que desde a primeira vez já mostrava isso. E na Kira aí, na história também tem. Agora, outra coisa importante para falar sobre essa, já nessa parte aí, é a introdução desse personagem aí, desse Cardassiano aí, da Ordem Obsidiana, né, um oficial da Ordem, né, que começa a questioná-la. Esse ator é muito bom, né, eu gostei muito da participação dele aí. Olha, o ator é o Gregory Sierra, né, ele, mesmo embaixo de toda essa maquiagem, eu, assim, as feições foi assim, meu, eu conheço esse ator de algum lugar. E se quem acompanhou séries da década de 80, ele sempre fazia alguma participação e sempre fazendo o papel de algum latino, ticano, que seja, né? É mesmo, cara? Eu não conheço, não. Não, sério, o que, que você lembrou aí? Sei lá. Meu, ele participou, se eu não me engano, do Vampiros de John Carpenter. Olha só, ok. Que ele fazia um padre, ele participou muito de... Ele sempre fazia essas participações de um ou dois capítulos em séries, né? Então ele participou em MacGyver também. Legal, cara. Ele mas era sempre um latino. Ah, é? Né? Precisava de um latino. E era figurinha tarimbada, sempre lá, né? Tarimbada, sempre fazendo uma pontinha, né? E aí o rosto dele ficava meio que memorizado, né? Caramba! Eu... É, já eu com toda a minha facilidade de lembrar de rosto. Eu não tenho a menor comentar, ideia. O já conhecido, como é que é? A deficiência, já conhecida deficiência aí por parte da. É verdade, exatamente. Mudou de cor de camiseta, era vermelha, passou para amarela, não lembro. Ele, quando eu vi os traços do Kardashian, eu falei assim, caraca, mas eu já vi esse cara em algum lugar, né? Mas depois eu fui caçar, eu lembrei que é o Gregor Sierra. Caramba, eu nunca ouvi falar, não lembro de nada, cara, desse cara, apesar não, de... O nome eu não me lembro, né? Uhum. E o nome, assim, eu não me lembrava, né? Mas é... A feição dele, como ele sempre aparecia, e naquela época eu não ficava me preocupando em procurar nome de ator, né? Mas ele sempre fazia pontas, ele sempre fazia alguma participação, né? É, uma coisa que eu achei legal aí, que eu tava vendo também no Memory Alpha, é que esse personagem aí que chama Entek, né? Ele tinha sido considerado depois desse episódio, ou seja, durante a produção desse episódio, eles estavam considerando... É, que esse personagem se tornasse um. Assim, que fosse recorrente, que ele aparecesse novamente, né? Eu teria ficado feliz. Ah, sim, porra. Porque o cara é bom, né? Assim, você vê que ele tem uma expressão, né? O olhar e tal, essa coisa de ser filho da puta, né? Uhum. Seria legal. O que parece que consta aí é que. Isso tá no livro Star Trek Deep Space Nine Companion, né? Que só não rolou porque os caras pensaram que seria legal mostrar o Garak matando novamente. Porque o Garak ele mata no Profit and Loss, né? Que é um, uh-huh. um episódio lá da segunda temporada, né? E que isso daí é tipo pra dar uma ênfase de que o Garak não é somente aquele alfaiate. Ele realmente é um cara que pode fazer coisas meio dúbias, coisas fodas e tal, né? E acabou que por causa disso tiraram fora a ideia de manter o personagem. Ah, a propósito, Roberto, não sei se eu mandei o link aí pelo Skype aí, uma coisa que eu reparei, ele lembra um pouquinho o Valdomiro, viu? Opa! O Gregor Sierra. Tu achas? Deixa eu ver aqui. Pô, ele lembra assim, não é assim, porra, é o Valdomiro, mas dá uma lembradinha do Valdomiro. Porra, então, olha aí! Eu tô vendo aqui, ó. Peraí, cadê? Deixa eu ver o link. Só que... Pra mim não apareceu o link. Uma versão mais... mais raquítico, assim, né? Com menos cabelo, né? É. A principal diferença é a ausência do cabelo. Mas eu gostei das costeletas. Vou adotar, hein, se eu puder. Hein? Ah! A gente tem que fazer uma... É, sabe aquelas duas imagens, assim, uma do lado da outra? É. Uma do Gregory e uma do Valdomiro, pra gente ver a similaridade. Quem sabe eu não sou, na verdade, um oficial da Ordem Obsidiana aí, disfarçado de terráqueo. Tá disfarçado. Aí, ó. E que o Ricardo descobriu e botou assim pra público, porque, né, é isso que a gente faz com agentes da Ordem Obsidiana. Amanhã eu não tô mais vivo. Ah, e diga-se de passagem que nesse episódio aqui, o que mais teve é aparecer coadjuvante da década de 80, né? É mesmo? Peraí, comenta aí então, já que você deu uma olhada nisso aí. Meu, o legado, né, o legado... É o Tekeni Gamor. Isso, ele fez participações em um monte de séries, né, tipo, aquela primeira série que aparece o... Aqui no Brasil ficou conhecido como Tal Pai, Tal Filho. Cara, eu ouvi falar já, mas não... lembro de nada, não. É, então, ele também fazia participações nessa da década de 80, de um ou dois episódios também. E tem um que eu tomei um susto, cara, quando eu fui atrás pra ver quem que era o fulano. É o que fez o Cardassiano que morre, o Ari. Ari? Cardassiano que morre? Que parte, cara? Não tô lembrado agora. É aquele quando que ele mata, eles estão chegando. Ah, tá. Que era esse cara aí? Esse cara é o Billy Burke. Ele tava no começo da carreira. Ele é o pessoal que curte Crepúsculo aí, ele vai reconhecer mais ele como o pai da. Ai, da Bella, né? Da saga Crepúsculo. Vamos respeitar, a pessoa que curte Crepúsculo não tá assistindo Deep Space Nine e não tá ouvindo o programa. Cara, se tiver... Vamos colocar um pingo nos is. Pensa bem como que é difícil afunilar isso. Pensa bem. Tem que ouvir Sessão 31, gostar de Deep Space Nine e de Crepúsculo, né? É isso mesmo? É, ou então tem uma namorada que gosta, né? Ah, já ficou mais fácil, hein? Já... Você tá lá sentadinho, sem fazer nada, a namorada fala assim, vamos assistir Crepúsculo? Eu tô com dor de barriga. Não, vamos assistir. Tá bom, vai. Não, peraí, mas aí já vai ser mais difícil. É, você tá falando de trekkers que tem namoradas? É isso? Sacanagem. Ai, que merda. Screw you guys, I'm going home. Largando tudo. Depois dessa você vai ver um monte de gente cometendo suicídio. Eu sou trekker, não tenho namorado. O pior é que eu reconheci ele também, porque eu assisto aqui a série... ai, meu Deus do céu, como que fala em português? Aqui no Brasil ficou como Divisão Criminal e Crimes Graves, né? E ele faz um... Criminal, não é aquela CSI? Criminal Minds? Não é Criminal Minds. Divisão Especial? Não, peraí, gente, deixa eu caçar. Major Crimes. Ah, é mais uma dessas genéricas CSI da vida, assim. É mais ou menos, né? E ele faz um psicopata durante uns 5, 6 episódios, né? Que são arcos, né? Ele é um psicopata estuprador e essas coisas, né? Tudo que é ruim juntou nele, né? E é esse cara também. E agora ele tá numa série nova chamada Azul. Essa série eu não conheço, eu ainda não vi, né? Eu já ouvi falar, já. Então, aí é ele, né? Eu tomei um susto quando eu vi, falei assim, caraca, tava no começo da carreira, gente. Tava no comecinho da carreira do coitado. O cara é só um cardaceno genérico que morre ali, é isso, né? No começo, é, exatamente. Ai, caramba. Continuando aqui, a Kira, então ela é aquele momento de negação, né? Aqueles estágios. Primeiro vem a negação, né? Ela se recusa a acreditar em tudo isso, né? E o cara vai lançando informações aí, o Entek, né? Vai lançando as informações, né? Tal de que. Ele explica pra audiência o que tá acontecendo, né? A inteligência e os métodos de infiltração e tal, da ordem. By altering the memories of our long-term operatives, we ensure that they'll never be discovered, but. It makes reintegrating them back into Cardassian society much more difficult. Still, it's hard to argue with success. You really expect me to believe all of this? Oh, of course not. At least not yet. É aquela coisa, né? Se você enche de detalhes a história, a sua mentira, né? Aí fica mais fácil da pessoa acreditar, sabe? Talvez seria isso. E a atuação do cara é muito boa, né? É, não, ele fala até que, tipo, ele que supervisionou o processo todo com ela, né, pra ela se infiltrar lá e tal. E aí vem uma informação muito importante, que essa Cardassiana que a Kira se vê agora é, na verdade, a tal da Ileana Gamor, né, que é a filha do Tekkene Gamor, que vai aparecer na sequência, né, que ela faz parte da Ordem Obsidiana e tal, e que essa é a verdadeira aparência dela. Né, que eles pegaram arquivos lá pra colocar que ela era a tal da Kira, né? E ele fala super calmo, né? É, então, esse lance da... que eu tava falando sobre o jeito que ele fala, né? A maneira com que ele explica pra ela parece muito convincente, né, digamos. Ele fala que essa é a casa em que ela nasceu, né? Que é o lar dela, né? Aliás, eu queria comentar que eu achei muito bacana o set, assim, da... né, vamos dizer assim, o design do set aí pra mostrar que essa decoração cardassiana, né? Eu gosto desse art deco cardassiano. Já pensou em decorar sua casa assim, Roberta? Não. Pô, já pensou? Que maneira, hein? Welcome to Cardassia Prime. Não, a minha casa é zona neutra. Ah, mas você viu aquele link que eu compartilhei com você lá do senhor lá que montou a casa inteira. Ah lá... Star Trek, né? Nossa, é como se fosse uma nave do século 24, sei lá, uma Intrepid, assim. Lembra um pouco a Voyager mesmo, né? Tipo, bem modernão, assim. O cara ali... Depois eu vou deixar esse link aí pra galera dar uma olhada. É um americano, né? Provavelmente, né? Isso, é um americano. Nossa. Porque tem também um londrino, se eu não me engano, um inglês, que ele montou um apartamento baseado em Voyager. Oi. Ah, sim, esse que você tá falando não é aquele que ele fez... Nossa, eu vi uma história uma vez, e é verdade. O cara fez isso, eu acho que deve ser esse mesmo que você tá falando. Ele fez isso, decorou tal, como se fosse uma Intrepid, sei lá, uma nave do século 24 aí e tal. Com os okudagramas, tudo, né? Aquela coisa toda. Aí, ele fez isso não no apartamento dele, parece que era no apartamento da namorada ou da mulher. Só que aí, ele se separou. Na época era a mulher dele, aí separou. Aí se separou e a mulher, né? Tipo, ficou com o apartamento, né, cara? Não aconteceu isso? Foi isso, não foi? É isso. Tá, e ela nem te veio curtir o negócio. Nada, deve ter dado um. Ah, não. Mandado quebrar tudo, provavelmente, sei lá, né? Foda, essa tristeza de não ter dinheiro, sabe? Várias ideias legais rolando por aí. E a gente completamente sem possibilidade de começar a pensar numa parada dessa. Tipo assim, não vai acontecer, sabe? Se contente com um quadro na parede, alguma coisa assim, tá ótimo. Isso. Vocês viram falando nisso aquela construção louco na China que tem uma empresa e o cara fez um prédio? É um prédio inteiro. Em forma de Enterprise. É, na verdade, o pessoal fala Enterprise, mas parece mais uma classe Intrepid, né? Parece mais uma Voyager, na verdade. É, pensando por esse lado, parece mesmo. É, não, é uma nave federada, né? Tem nacelas, né? Sim. Aquele... Mas não é uma coisa que, tipo assim, que tenha uma semelhança, assim, que tu olha e bá! Não, tipo assim, tu fica olhando ali e tu fica imaginando... E usando a imaginação, sabe? É, não é exatamente, né? Mas realmente parece bastante, né? A configuração. Mas o proprietário falou que fez isso com o intuito mesmo, né? O dono da empresa, né? Porque Sim. O cara é tracker mesmo. Mas ele colocou vários detalhes de sci-fi pela empresa toda pra falar, não é só isso, né? Ah, tá. E parece que é uma empresa de tecnologia mesmo. Né? Tudo a ver. Ah, eu confiaria numa empresa de um cara que é tracker e que resolveu fazer um prédio em forma de nave. Ó, tem que tomar cuidado. Você lembra daquele cara lá do... Do NSA. Do NSA, né? Que tinha lá, a sala dele era como se fosse a ponte da Enterprise E, sei lá. Né? O tipo de pessoa que não entende nada. O que, que eu tô fazendo aqui? Ah, tô vendo essa sériezinha. É, gostei dos tiros, gostei do visual. Mas, ó, pessoal, agora o que acontece? O Cisco, né, começa, assim, ele tá naquela sala de reuniões, tá ele, o Odo e a Dex, né? Então eles estão pensando o que pode ter acontecido com a Kira e tal, né? Porque no episódio todo é o Cisco tentando, enfim, ver o que vai fazer pra ir atrás da Kira, né? Então nesse momento eles estão investigando ainda, eles não sabem o que pode ter acontecido. Apesar de que tem lá, a Dax entrega, né? Acho que ela ou o Odo entregam lá um pad que mostra que tem uma emissão de fóton, sei lá o quê, que pode ter sido que a Kira tenha sido transportada pra alguma nave ou cargueiro, né? Só que aí isso também pode significar que ela pode ter sido desintegrada com o phaser, né? Então fica a dúvida. Uhum. É, carga eletrostática. É, isso, né? Legal é essa... A próxima cena é mostrando Cardassia, né? Ah, sim. Essa... O que acontece? Mostrar Cardassia mesmo, o exterior de Cardassia, a primeira vez, pelo que eu me lembro, foi no episódio Tribunal, né? Que é da segunda temporada. E, pelo que eu vi, eles realmente se basearam em 1984, no livro, né? Quando descreve aquela coisa de ter os telões, o grande irmão, sempre dizendo o que se fazer e tal, né? E isso tudo porque, desde o Chain of Command, né? Já tinha aquela ligação com 1984, quando se fala de Cardassianos, né? Aquela coisa do... Chain of Command é aquele que tortura o Picard? Exatamente. Do Quatro Luzes? Isso, tá. Exatamente. Que é uma citação, né? Assim, uma referência direta ao 84, quando Sim. ele fala There are four lights, né? Aquela cena famosa. Ó. Então, aí eles continuaram isso em DS9, né? Na questão de como é Cardassia politicamente mesmo, tem muita coisa a ver. Apesar de não ser tão escroto quanto o mundo de 84, é muito similar, assim, né? A população é bem oprimida, assim, tem uma parada muito forte militar e tal, né? Então é bacana quando mostra esse pessoal ali, tem dois Cardassianos lá de fora vendo ali, a gente vê o exterior, né, de Cardassian Prime, bem bacana. E é engraçado, a Kira fica sempre encolhidinha num canto, né? É, ela fica ali sentada no sofá. Ah, porque agora sim é a cena em que a gente vai ser apresentado ao Gamor, né, que é esse militar, velho militar Cardassiano do Comando Central, né? Que é uma coisa interessante comentar, né? Tem o lance do Comando Central e a Ordem Obsidiana sempre ali meio que rivalizando o poder, né? Uma coisa que a gente vê bastante aí nesse episódio também, né? Quer dizer, e ele só chama ela, também, né, chama ela de Iliana, né? Que é o tipo de coisa que irrita ela. Então, nessa hora que falam que o Entek fala, ele é o seu pai, né? É legal que a Kira fala, meu pai morreu em Bajor lutando contra Cardassianos, né? Baseado nessa linha, né, que a gente vai ter no outro episódio mais pra frente, lá na quinta temporada, o Ties of Blood and Water, vai ser mostrado, mesmo assim como a Roberta comentou aí no começo do podcast, essas cenas em flashback lá em que mostra esse pai da Kira morrendo lutando contra os Cardassianos, né? O legal é que o símbolo de Cardassia, as naves classe Galor, né, lembram o símbolo, né? É, exatamente, foi baseado no... Tem esse visual parecido. Sim. O próprio visual do símbolo da Ordem Obsidiana também é parecido com esse, né? É como se fosse mais ou menos o mesmo formato, só que, sei lá, pela metade, né? Meio dividido, né? Você lembra? É, sim. Não lembro do símbolo da Ordem Obsidiana. E as roupas cardassianas, assim, pelo menos a parte de cima lembra muito uma armadura, né? Puta, eu acho muito legal, cara. Não só a maquiagem, mas esse visual dos militares aí, cara. Puta, eu acho muito bacana também, assim. Vocês lembram a primeira vez que apareceu o visual de Cardassiano? Foi lá no episódio da TNG lá, que é o... Caralho, como é que chama? The Wounded. É o The Wounded, né? E é totalmente diferente, assim. Tem algumas similaridades, algumas coisas, mas é bem diferente, assim. É bem tosquinho, assim, na verdade. Evoluiu pra isso e ficou muito legal, né? Não lembro disso, já faz muito tempo que eu assisti TNG. É. Ou seja, mais uma maratona de refeito. Mais uma. Se deixar, né, cara? Vive a vida só assistindo. Ai, cara. Coisa bem triste. Bom, corta pro Bashir aí, né? A gente tem a cena em que o Garak vai até a enfermaria e fala, ele tem informações sobre o paradeiro da Kira, né? Ele fala. Né? Ele fala assim, vamos lanchar, vamos jantar, alguma coisa assim que ele quis dizer, não é? É, primeiro ele fala isso, né? Só que aí quando o Bashir fala, não, vou dormir, tô cansado, ele, pera lá, na verdade, informações sobre a Kira, né? E a Kira, né, na próxima cena, mostra ela procurando algum device, alguma coisa aí que deve estar, sei lá, na sala onde ela está, assim, pra ver se estão gravando a conversa, sei lá, dispositivos de vigilância, né, que ela procura. Uhum. Ou seja, mais uma cena que a gente vai ter dela dialogando com esse suposto pai dela, esse Cardassiano, né? Em todas as cenas que ele aparece, ele realmente aparenta ser simpático, né? Isso que é uma coisa que marca, assim, também. É como a Roberta falou, né? Assim, é o lado, como que fala? Da falta de uma palavra melhor, humana, né? É a humanização, né, do inimigo, então, né? Isso. Isso eu acho bem legal, porque em todas as séries de Star Trek, assim, né? Aliás, vamos colocar todas as raças mais antagônicas, assim, ela sempre tem um episódio em que a gente tem esse lance da humanização, né? Sei lá, TNG, que eu lembro agora em Voyager, né? Sempre tem essa coisa de você mostrar o lado humano. Um episódio em que tem, por exemplo, que nem no aquele iBorg, que tem o Ryu, né? Que é um Borg que já é amigo, digamos, né? Então, Sim. Eu acho muito legal isso, é recorrente, né? Que nem aquele episódio da TNG também, que é o The Enemy, né? Em que o Geordi, né, ele cai no planeta lá com o Romulano, em que eles têm que sobreviver juntos, né? Então é mais uma vez, aproximar isso. O lado humano do suposto, da raça supostamente sempre vilã, né? É legal isso. E é interessante isso. Mostrar que, assim, até o pior do pior, ele pode não ter, né, não ser unicamente... É ruim, né? Então, tipo assim, os Borgs, né? Que são aquela coisa assim que se fala recorrente, que é recorrente na série, né? Que eles estão além da maldade, eles estão além da razão. Quer dizer, até essa raça, ela tem um lado que enfim, que não é ruim, né? Ou que pelo menos é neutro, né? Não necessariamente ruim, mas neutro, né? Uhum. Então, uma raça, de repente, uma raça que é criada pra guerra, que é criada para obediência total e só para guerra, ainda assim o cara tem a honra dele, ele, enfim. Então acho que é bem, bem legal isso. Ah, só lembrando, Roberta, que já vou soltar um spoilerzinho de leve para você aí. É, você vai ter isso também no com os Hirogen, nesse episódio que você está assistindo aí lá da Voyager, que é o Killing Game, tá? Então, mais uma vez também essa coisa dessa aproximação, sabe? Da raça que você não espera que vai ter, assim, um episódio que vai ser mostrado, um que é mais próximo de você, sabe? Legal. Desculpa aí pelo spoiler de graça. O que que eu fiz pra merecer isso? É aquele negócio do é o famoso desculpa, mas não me arrependo. The line must be drawn here. This far, no further. Cara, nesse diálogo aqui com o Gamor, né, eu me surpreendi quando ele fala assim, em minha opinião, Cardassia precisa de mais artistas. Falei, hã? Hein? Como assim? Ah, como assim? Não entendi. Não, que o Gamor falou assim, não, porque quando você fala em Cardassia, você não imagina artistas em Cardassia, né? Ah, não, E o Gamor fala, né, que Cardassia precisa de mais artistas, né? E a gente sabe que a Kira, na verdade, a Kira em si não tem nada de artista, né? Então, isso tem um episódio que a gente até comentou, né, Roberta, lembra? Sobre isso? Sim. E daí ela vai... Ela tenta fazer uns passarinhos horrorosos. Fica uma bosta, né? Ah, e outra coisa, nessa cena, o Gamor, ele tá em roupas civis, né? Acho que até pra ele tentar se aproximar dela, né? Pra não olhar pra ele como o militar, né? You're good. Really good. The house, the food, stories, it's all very convincing. But I don't believe a word of it. Eliana, I just want you to know. I'm sorry. Oh, uma coisa legal nesse diálogo é quando ela fala assim, a minha mãe, quando ele fala da mãe dela, ela fala assim, a minha mãe era uma pintora tal de Dakur, né? Mais pra frente na série, vai ser revelado que a mãe da Kira, na verdade, ela era meio que uma prostituta. Lembra disso, Roberto? É, não é prostituta, ela era concubina do Dukat. Do Ka. Isso, né? É, na verdade, é que ela fazia isso pra, na verdade, ela ter a... Acho que é porque... Pra ela... que os filhos e o marido fossem mais bem tratados. Isso. É, e o Dukat acaba se apaixonando por ela, né? Tem um lance lá. É, porque aqui ela até fala que a mãe dela morreu de desnutrição nos campos de refugiados, né? É, e na verdade não foi isso, né? Eu não lembro agora como que ela morreu mesmo. Não lembro se foi isso. Ah, eu acho que... Eu não me lembro se naquele episódio mostra, mas acho que não mostra naquele episódio. É, eu também não lembro agora. Mostra que... Enfim, spoiler. Mas que ela ia matar os dois e depois se arrependeu na última hora. Ah, sim, porque a Kira volta no tempo, é um episódio de viagem no tempo, né? Mas é isso, né? Bacana que muita coisa foi de ideias para episódios futuros foram extraídas de diálogos aqui, né? Sobre o background da Kira mesmo. Agora, ele falou assim que a esposa do Gamor, ela foi inquisidora da Universidade Central. Agora, fica imaginando, o que é uma inquisidora da universidade? É, eu imagino que... Porque a gente já aprendeu que o sistema judiciário cardassiano, ele é muito... Assim, ele é foda, né? Ele é impiedoso. Isso aí foi mostrado no episódio Tribunal, lá da segunda temporada. Então, quando a gente usa, sei lá, tem esse termo inquisidora, talvez é algo que, se fosse o nosso mundo, seria tipo um advogado apenas, ou sei lá, não sei dizer, um procurador geral, sei lá o que, né? E aqui nessa sociedade mais distópica já é chamado de inquisidor, né? Não sei dizer o que, né? Que é o cara que decide que tu é acusado, te coloca no tribunal e... Cara, não interessa o que tu disseres, as provas que tu trouxeres. A gente já decidiu de antemão. É tipo, você é culpado até de poder provar o contrário, né? Parte desse princípio. Pena que não vai conseguir provar o contrário, porque por mais prova que tenha, não vai adiantar. É, isso aí, então... só pra lembrar quem tá ouvindo, quem não assistiu, pra relembrar... É porque o O'Brien é acusado de um crime, né? E ele é levado lá pra Cardassia Prime, lá pra ser julgado, e é mostrado tudo isso que a Roberta tá falando aí. Né? É mais ou menos como esses justiceiros brasileiros. Tipo assim, olha lá, ele é culpado. Não, não, não fiz nada. Mata! Vamos linchar. Aí lincha e depois, opa, ele não era culpado. Que pena! O cara só tava correndo pela rua. Uma hora a gente acerta. É, vai por estatística, né? A gente consegue rir da tragédia, né? Não, vai por estatística. Tipo, você acerta 5 e erra 2, tá na média boa ainda. Tá? Tem Cardácia, não tem loiros e loiras, né? Ah, é, e outra coisa de visual, por exemplo, tô reparando enquanto eu tô vendo aqui, eu tinha falado sobre esse lance das mulheres cardassianas com maquiagem, pintarem aquela colher na testa, né? E pode reparar que elas pintam também, pelo que tá aqui também na Kira, a terceira vértebra, mais ou menos, aqui do pescoço. Reparem aí, ó, tá azulado aí também, pintado. Assim. Ou seja, isso é uma coisa estética, né, das mulheres pintarem. Isso é legal. Detalhes que eu acho interessante. Ô, Roberta, realmente, ó, nesse caso aqui, eu achei que a Kira de Nana Visitor de Cardassiana tá bem diferente da atriz, assim. Talvez eu não reconhecesse também, viu? Eu achei que ela, como Cardassiana, muda bastante, viu? Ó, viu? Muda. Eu, mentira, talvez eu reconhecesse porque eu já tô muito acostumada com ela mesmo. Mas sabe o que eu acho engraçado? Agora eu vi a foto do inquisitor, nada. Desse torturador aí, desse cara daí da Ordem Obsidiana, sem maquiagem. E a foto, e, enfim, em outro momento eu vi o Duká também sem ser cardassiano. E eu me dei conta que os homens ficam muito melhores de cardassianos. Os homens em geral, né? Você quer dizer, é isso? Não, não sei, esses dois especificamente, que eu achei super interessante, assim, de cardassianos. Aí depois eu vi sem maquiagem, gente, não. Vamos botar maquiagem de novo? Aí, ó. 6 horinhas na cadeira. Você podia pedir, sei lá, podia fazer pra você tipo um aplicativo, assim, tipo... transformar em cardassiano, assim. O cara um holofiltro, né, pra todo mundo. Tipo assim, ah, o cara é feio? Não, peraí, se você transformar em cardassiano... Fica ajeitado. As mulheres não tem que ficar se maquiando, né? Então, o homem também podia se maquiar. O cara mas o Garrick também. O ator que faz o Garrick aí com a maquiagem e sem a maquiagem é engraçado. Não tem nada a ver, cara. É impossível reconhecer. Esse eu não conseguiria, cara. É impossível reconhecer o... Como é que chama o ator que faz o Garrick? Eu esqueci agora o nome. Que merda, esqueci. Andrew Robinson. Andrew Robinson. Eu acho muito difícil no caso dele. Porque ele tem cabelo branco, ele parece até bem mais velho, assim, né? É difícil mesmo. É Andrew Robbins ou Andy? É Andrew, acho que é Andrew. Tem um cara aqui que tá aparecendo que é de futebol. Pera aí. Não, eu mandei o link aí, se você conseguir ver. Ah, sim, tá aqui, ó. Ah, ainda não chegou pra mim o link. Você vai se surpreender, se você não viu ainda como é que ele é o ator mesmo, cara, não tem nada a ver, nada. É incrível. Logo após esse diálogo aí, né, a gente parte pra cena em que, puta, uma das melhores cenas do episódio, assim, uma das minhas favoritas, que é o Cisco convencendo o Garrick a ir até Cardassia Prime, assim, cara, é genial, a maneira que o Cisco convence ele, cara, sem palavras, Isso aí vai pra aquele hall de cenas em que a gente fala, Cisco é foda. Não, isso aí é aquela, no YouTube tem, cara, umas compilações do tipo Cisco, sei lá, the most badass captain of all time, sei lá, uma coisa assim. São aquelas coisas de compilações de cenas foda dele sendo badass, assim. Essa é uma delas, cara, com certeza. Totalmente. Porque tem uma hora que o Garrick fala assim, peraí, mas isso é chantagem? Aí o Cisco, sim? Tipo... É. Ainda bem que você entendeu. Muito bom, né, cara? E é legal que explica essa condição, assim, a gente começa a entender a condição, entender um pouco melhor essa condição do Garrick na estação, né? Eu tinha comentado anteriormente, né? Ele tá aí meio que pra se proteger, né? Então ele não tá à toa na estação como um Hellis alfaiate. Uhum. Isso vai ser explicado mais pra frente na série de forma melhor, né? Já tinha tido aquele episódio do The Wire, né? O The Wire é da segunda temporada, né? Isso que mostra que o Garrick, ele tá sofrendo de uma doença. Na verdade é um problema, porque assim, ele tem implantado na mente dele um supressor de dor, alguma coisa assim, né? Você lembra disso, Roberto? Que ele, o que acontece é que ele, esse supressor, essa coisa, esse aparelho, sei lá, tá falhando. Porque ele era um puta de um agente da Ordem Obsidiana que tá na merda aí, digamos. Tá na pior fase da vida dele aí, como um Hellis Alfaiate. Então, nesse episódio, ele conta três versões diferentes do porquê ele estar na estação, né? E aí, nunca é dito qual que é a versão verdadeira, né? Então, fica como se fosse pista. Aliás, o Garrick, ele tem essa característica, né, de nunca... Quer dizer, ninguém nunca sabe se ele tá falando a verdade ou não. E aí ele brinca com isso. Eu gosto que ele brinca com essa... com esse fato dele ser dúbio sempre, sabe? E aí as pessoas perguntam pra ele assim, tá, mas isso aí é verdade ou não? Aí ele olha, dá um sorrisinho e segue a vida. Ah, então nesse episódio já parou de funcionar o aparelho. Então, nesse episódio aqui, na verdade, no final do The Wire, ele é obrigado a conviver, né? É obrigado a aceitar essa condição dele. Ele tem que, de alguma forma, ele tem que lidar com essa depressão, essa coisa toda, essa dor, né? Eu tô vendo aqui, o The Wire é o 22º episódio da segunda temporada. Então, sim, já faz tempo. E a cara de satisfação do Cisco quando vai embora é muito boa. Dois trabalhando nessa cena tá sensacional. Não, é foda, é foda. I'll go along on your fool's errand, but I want one thing to be perfectly clear. I have no intention of sacrificing my life to save yours. If it looks like we're in danger of being captured, if there's any sign of trouble at all, you're on your own. Mr. Garrick, I believe that's the first completely honest thing you've ever said to me. How perceptive of you, Commander. Então, o Entek ele começa a interrogar, né, a Kira aí, né? Ela não leva ele a sério e tal. Aí em seguida acontece um negócio importante aqui, deixa eu ver o que é. Ah, tá. É legal que nessa cena ela fala, você pode muito bem, acho que é ela que fala, você pode muito bem extrair a informação por tortura, você tá me ameaçando, né? Só que aí ele fala que ele tem um certo sentimento por ela ter sido uma pupila muito importante, né? Um lance assim. Uhum. Só que aí é legal, ele, sei lá, parece, ele tenta mostrar essa coisa de ser, ter algum sentimento. Só que aí pra provar pra ela, ele usa algo que realmente abala totalmente a Kira, né? Quando ele traz o corpo da suposta Kira original lá, a bajoriana mesmo. Então essa é uma cena que choca, né? Só choca aí a Kira. Por mais que ela fale, eu não sei se isso também é uma... Eu lembro que ela fala assim, não sei se isso é uma recriação holográfica, não sei se eu tô num... Tipo, num holodeck, né? Um clone. Ou se é um clone, é verdade. E aí ele menciona um fato da época que ela era do Shakar, né? Esse fato que ele menciona, que é tipo assim, que ela foi correr atrás de um... Ela achou que era alguém e era na verdade um bicho, né? Que ela matou, não é? Que tava grávida, um bicho, sei lá. Lembra disso? Sim. Sim. E que ela tinha dito que nunca tinha falado aquilo pra ninguém. Então, é isso que eu fiquei pensando também depois de assistir o episódio. Como que ele ficou sabendo disso? Eu não entendi, porque ela falou que... É verdade, que não fica explicado. É, porque ela disse que não contou isso pra ninguém, né? Como é que ele ficou sabendo disso? A gente vai ter que assumir que provavelmente... Será que eles... Não, eu fico pensando se não tem alguma forma de extrair memória, sei lá. É, só pode ser isso, né? É a única maneira, né? Ou é um furo mesmo, mas eu acho que, sei lá, vamos imaginar que seja isso. É nessa hora, depois que ele primeiro mostra esse corpo e depois fala isso que a gente tá discutindo, né? Uhum. E essas coisas vão abalando aqui, né, no caso. E outra coisa que eu ficava pensando, assim, pô, quando o pessoal vai servir... Pra frota estelar ou pro exército de Bajor, não é feito teste de DNA nem nada, não ia acusar que ela não era bajoriana? É, mas aí nesse caso, dá pra assumir que a Ordem Obsidiana cuidou de tudo, vamos dizer assim, né? Seria a única maneira. Teria alguém filtrado que mudou as informações. É, ou tipo assim, na verdade, a ideia é que ela, de repente... Não, eu entendi o que você quis dizer, Ricardo. Se ela esteve em contato com o pessoal da frota, como que eles não teriam identificado por DNA que ela é uma Cardassiana, na verdade, né? Uhum. Verdade, não faz sentido, porque se ele tá pedindo dados sobre a frota, então a memória de estar ali na estação convivendo com eles é uma memória real. Ela esteve lá, né? E como que ela estando lá não fizeram, sei lá, como que não identificaram traços, né, cardassianos? Se ela é mesmo uma cardassiana. Uhum. É verdade, cara. Isso é um furo, eu acho. Tá, mas olha só, em Voyager tem aquela moça que era cardassiana e que se passou por bajoriana durante muito tempo. A Seska. Ah, é. Tá, não, mas a Seska era diferente, porque ela nunca fez teste, enfim, ela só foi admitida sem... É, porque ela era uma maqui, não é? Seska. Era. Ah, mas é... Mas também, assim que ela que quando eles chegaram na nave, eu acho que o doutor ficou com... ficou com registro de todo mundo, né? Ele fazia parada de DNA e tal, pra ter no banco de dados. Não, sem contar que toda vez que faz um teletransporte, né? Você tem todos os dados ali, né? Então, assim, são coisas que eu acho que realmente são furos, né? Dificilmente daria pra explicar isso aí. Realmente eu acho que isso aí é um furo mesmo. É nessa hora aí que ele fala, na verdade, que ele também... Ele fala, você foi uma das minhas melhores alunas, poderia extrair a informação de você, sei lá, mas não vou fazer isso pela força. Isso. Bom, próxima cena ela tenta fugir, né? Ela consegue abrir tipo uma porta ali, né? Uma janela, né? E aí o Gamora aparece novamente. Ele, diferente do outro, em nenhum momento ele é agressivo, ele impõe, nada, né? Ele realmente tá feliz por estar vendo a filha aí, parece, na cabeça dele. Uhum. E mais uma vez ele tá de roupa civis, né? Ele fala, da próxima vez deixa o cabo, né? Cabo? É, não, que ela... Ele tá ensinando ela como não ativar os sensores de segurança, né? Ah, sim. Tipo assim, deixa um cabo de contato entre a parede e a placa de acesso. É uma ideia pra ela. É, isso é informação importante quando a gente quiser fugir de uma casa cardassiana. Tem que lembrar disso. Aí na sequência, o que a Kira faz? Ela pega aquele tipo de pendrive cardassiano que eles chamam de... como é que chama? Optrônico? Não sei o quê. Não, é... Enfim, eu esqueci o nome, que eles sempre mostram em Deep Space Nine quando é tipo de um pendrive cardassiano, assim, né? Enfim, aquele que a gente vê over and over again no Under a Pale Moonlight. Perfeitamente, exatamente. E quando eu lembro disso, eu também, a primeira coisa que me vem é o Under Pale Moonlight também. Qual que é esse? Esse episódio. Eu não me lembro. Esse é aquele... Melhor episódio de Deep Space Nine. É, Roberto, faça as honras aí, explica aí qual que é o episódio. É um episódio em que... Ah, tá, eu posso dar spoiler? Manda, meu... Meu, isso aí já tem mais de 15 anos, 16 anos. Porra. Tá, mas eu tô aqui pedindo pra não me dar spoiler de um episódio de Voyager, então seria uma super cara de pau. Mas enfim, o Cisco, ele tem que fazer coisas das quais ele não é orgulhoso, não fica orgulhoso pra colocar os Romulanos na guerra. E aí ele... pra trazer os Romulanos contra os Dominions. Então ele começa, tipo assim, ele começa light, começa só pedindo uma ajudinha e aí ele vai se enfiando na merda, sabe, vai tendo que fazer cada vez mais coisas, assim, até que culmina o episódio com a morte, com uma explosão de nave, morte de diplomata e tal, mas como que tu fez isso? E aí o Garak diz pra ele, bro, era o que tu queria que eu fizesse, e aí o Cisco fica fudido. É, parafraseando o Cisco, que estava parafraseando o pai dele, né? Tem uma frase que define no episódio lá, que ele fala assim, a estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções, né? Então, isso. Resumindo o episódio, é isso, né? É. Muito foda, muito foda. Oh, legal. Demais. É como o Roberto falou, é tido como o melhor episódio de Deep Space Nine, é difícil não concordar com isso, realmente o episódio é excepcional, assim, é muito fodido, né? Atuação do Cisco! Uma loucura. Tipo, eu tava assistindo o episódio. Ai, qual que é, hein? De que season que é? É a sexta temporada. Ah, tá. É In the Pale Moonlight. Fudido, cara. Fascinating. Então é isso. Aí a Kira, ela pega esse objeto, esse. Ai, caralho, como é que chama? É, não sei o que, Optronic Data, né? Isotrônico? Esqueci, cara. É o pendrive cardassiano. Ela pega isso, que eu acho que é o Gamor que deu pra ela, ou é o cara lá, o Entek, não lembro agora. O Entek. Foi o Entek, né? Aí, sim. Só tem uma coisa, cara, que eu considero que é mais imperdoável em relação a furo nesse episódio. Porque quando ela assiste o vídeo lá, dela mesma ali, porra, como que essa Iliana tem a mesma voz que ela, né? A mesma voz, cara. Foda, né? Ah, não, mas isso não é... Assim, tenta imaginar o seguinte, os caras, eles conseguem gravar um vídeo de si e colocar um filtro que, tipo assim, na hora, sem furo nenhum e parará. Então, assim, eu acho que... E aí a gente, tipo assim, a nossa tecnologia já permite... Lá eu, os meus exemplos toscos. Tipo assim, tem uma música do Bon Jovi que ele tá lá cantando e aí tá. E tipo, umas paradas muito. Sabe, você gosta uns efeitos bizarrão, assim. Ai, cara. Que ele tá lá fazendo na hora do show, sabe? Então, sim. Tipo assim, dá pra imaginar que um passo pra frente o cara pode mudar a voz, sabe? Sim. Fazer. É. Então, o Bon Jovi explicou, é. Na verdade, tá assim. Bom, e viva a poseragem. Não, mas é, eu entendi. Tipo assim, um aplicativo, sei lá, dá pra imaginar mesmo um filtro, que nem o holofiltro que eles usam. É, dá pra imaginar, assim, não é nada tão absurdo. É, e é século 24, né? Pô, vamos imaginar, tá certo, tá certo. Begin playback. Hello, Eliana. Welcome home. I've been asked to make these recordings for myself. For you, to help my memory recover when I get back. E isso, e tudo isso, quer dizer, vão somando os elementos pra Kira cada vez mais chegar e chegar até a acreditar nisso depois, mais tarde, né? Mas enfim, logo em seguida, a próxima cena é o Cisco tá em traje civis, né? Eles estão na Defiance, estão em dobra, né? Estão a caminho de Cardassia Prime. E aí eles estão colocando o tal do Holofilter, que eu comentei algumas vezes já, pra se passarem por Cobarianos, né? Cobarians. Essa raça, Cobarian, né? Acho que é isso. É, essa raça aí parece que ela já apareceu em Deep Space Nine, mas eu não lembro mesmo, porque é bem obscura essa raça. Você lembra, Ricardo? Viu alguma coisa sobre isso? Cobarians? Não, cara. É, então eu sei que... Ah, lembrei do que eu tinha feito uma pesquisa faz uns dias aí. Que no episódio Duet, né, o clássico Duet, né, aquele famosíssimo lá, em que aqui é o penúltimo, né, da primeira temporada, né, aquele em que a Kira... É o primeiro episódio que mostra a Kira se aproximando de um Cardassiano lá, que é aquele Meritza, né? Então, nesse episódio, tem uma cena lá, que é no começo, que aparece um cargueiro, se não me engano, um cargueiro Cobariano, trazendo esse Meritza, né? E essa mesma cena, que foi filmada lá pro Duete, é a mesma para o Holofiltro desse episódio aqui. A única diferença, pelo que eu tava vendo nos detalhes de produção, é que eles redublaram. Aquele ator que fez aquele alienígena Cobariano, a voz dele foi substituída pela voz do Avery Brooks, né? Pra ficar com a voz do Cisco. Né, mas é um reaproveitamento. Olha, que interessante. É um reaproveitamento de cena. É nesse episódio, nessa parte que aparece o. Como que fala? O Tenente Jones? Tenente Jones? Peraí, esse é um tripulante terciário aí, é isso? É, que já apareceu N vezes. Caralho, cara, eu não fiz pesquisa sobre personagens terciários. Você viu isso aí, então? Tenente Jones, é isso? É. Esse Tenente Jones já apareceu 22 vezes na nova geração e 58 em DS9. Caralho, cara. Vamos falar sobre o Tenente Jones, cara? Peraí, eu quero ver isso. Eu não conheço, olha aí. Puta que pariu. Ô Roberto, eu não sei se você andou acompanhando os últimos podcasts. Na verdade, a gente já faz isso faz tempo, né? A gente fica muito tempo falando sobre personagens terciários aí, né? Agora, eu esqueci dessa vez de ver sobre isso, cara. Que eu falha. Eu sei que ele aparece. Eu tô vendo aqui, ó, Tenente Jones. É verdade. Olha aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Interessante. Mas é isso, né? São essas informações que você pegou aí. Então quer dizer que ele participou de nova geração também. É. Acho que o O'Brien trouxe ele. Falei assim, vamos lá comigo. Eu tô vendo aqui, ó. Na nova geração ele era um alferes, né? Tô vendo aqui, ó. Ai, caramba. Ele era um oficial de seguranças lá na Deep Space Nine, né? Mas ele usava a divisão de comando na Enterprise D, né? Pelo que mostra aqui. Tem fotos aqui, ó. Ah, tem uma coisa interessante que o Garak fala quando eles estão aí na nave. Aí o Odo chega com o Garak, né? Aí ele fala, ele estava aí, né? Tipo... bisbilhotando pela nave, né? E aí o Garak dá como desculpa, os alojamentos dessa nave são realmente claustrofóbicos. Isso vai ser aproveitado mais pra frente. Essa desculpa dele não é apenas uma desculpa, como a gente fica sabendo depois. Tem um episódio excelente que chama... É um episódio duplo, né? Que é o By Inferno's Light... Não, é In Purgatory's Shadow, e o outro é o By Inferno's Light, que mostra o Garak ele sofrendo com a claustrofobia dele, ele tem esse problema mesmo, né? Então, partiu dessa citação, é o que tudo indica, né? Partiu dessa citação desse episódio aqui. O que acontece agora aí, que vai ser uma mudança na, enfim, um plot point aí, é que eles a Dax fala que tem uma nave classe Galore, né, que tá vindo em direção a eles, não é isso? Isso. O que acontece então é que o Garrick, ele acaba utilizando informações que ele tem, acho que da época que ele era da Ordem Obsidiana, pra... ele fala uns dados, né, pro cara, né, pra poder... ele percebe que vai dar merda, né? Que o cara vai querer abordar as naves, porque naquele setor tem que... todo mundo tem que passar por uma inspeção. Então essa é mais uma daquelas cenas que mostra que o Garrick, ele é muito mais do que ele aparenta, né? Isso é bacana, eu sempre gosto disso, assim. É um dos atrativos do Garrick, né? E o que eu gosto dessa cena é que o cara acaba pedindo desculpas. Nossa, desculpa! Perdão! Acho muito bom. É muito bom, né? Não, é legal, né? Porque ele sempre é coberto de... você sempre tem dúvidas sobre ele, né? Mesmo quando... é, que nem aquele episódio do Wire lá. Pô, ele conta três versões, cara, da história dele. Você não sabe. Ele fala, ó, todas são verdade, né? Tipo, todas têm elementos que tem. Então, assim, ele sempre tem uma coisa. Sempre mostrando algo sobre ele, assim. Sempre tá surpreendendo, né? Sempre tem isso. Não, o engraçado é quando ele fala assim, né? Que vocês falam assim, estou impressionado, Sr. Garrett. Ah, foi algo que eu ouvi enquanto costurava a calça de alguém. E o pior é que ele de fato consegue informações assim, né? Porque tem gente... tem episódios, né? Que conversa coisas na loja dele. Tem algum episódio que eu me lembro dele... Tem. Dele ter captado alguma informação. Eu lembro que tem até um episódio que o Cisco, ele quer que a informação se espalhe, né? Ele quer que o Garrick passe pra frente. Que ele faz de conta que vai lá no Garrick pra tirar medidas, né? Aí ele começa a conversar com não sei quem, não sei se é com o Odo, não sei... é, com o Worf. O Worf, né? É, pra passar informações do... acho que da frota Klingon, alguma coisa assim, não é? Eu não lembro, cara, eu não lembro agora. Ele tem que passar... isso é bem no começo, quando o Garrick ainda falava com o Dukat. E aí... eles têm que passar alguma informação pra Cardassia, só que não pode ser diretamente, porque senão eles iam violar um acordo com mais não sei quem. E aí eles dizem assim, tá não, mas a loja tá fechada, mas eu preciso medir o meu terno agora. E aí ele vai lá, tipo, tá, ou chama o Gary, que eu acho, na sala de reuniões, e tá todo mundo reunido, e ele começa, mas acho que é isso mesmo, acho que a frota Klingon que tava indo em direção à Cardassia, e acho que era isso. E aí ele avisou o Dukat, e aí o Dukat, tipo, eles começaram meio que se bicar, e aí o Garrick disse assim, cara, se fosse tu parava de tentar me atingir de alguma forma, ia proteger o teu planeta, porque a galera tá chegando. E aí ele... aí tem que... muito bom, eu não tô lembrado agora desses detalhes, mas é... me lembro muito disso, assim, do Cisco falando, pra ele ouvir, pra ele passar as informações, né? Muito legal. Enfim, o Entek continua, então, tentando interrogar ali a Kira, né, enquanto ela tá, tipo assim, ela tá cada vez mais acreditando que, de fato, ela pode ser mesmo essa Cardassiana, né. E nessa cena a gente vê como ela ficou feia com essa maquiagem. Não, foda. Eles lembram um aspecto meio reptiliano no pescoço, não parece? É, exatamente. É bem legal, né, cara? É como se fossem escamas, né? Mas até não é isso que me incomoda, não sei, é um batom eu não sei, é tudo meio... a pele meio de boneca, mas com umas... eu não sei, acho muito estranho. Mas é que eu acho que é posicionamento da câmera, como a câmera tá posicionado... mostra muitos detalhes, né? É. E uma coisa que eu acho legal na maquiagem dos Cardassianos é que parece, assim, sempre que eles têm uma pele grossa, né, cara? Me dá essa impressão. E é uma coisa também a ver com isso do lance meio reptiliano, assim, né? Então, é muito legal, né? E fica bem diferente do ato. Os atores ficam normalmente bem diferentes do que eles são, né? E acho que é por isso que nem você falou dela tá feia, né? Se ela tá estranha, né? Não é aquilo que a gente tá acostumado. Uhum. Agora, você vê, esse lance dele ficar questionando ela, assim, com tanta veemência, assim, também pra acabar levando ao verdadeiro objetivo, que é expor o Gamor, né? Tanto é que o Gamor aparece nessa hora e fala, tal, você tá indo longe demais com esse questionamento, não sei o que e tal, né? Their names, Ileana, give me their names! I think you've asked enough questions for today. Leggett, you can't come in here! You presume to tell a member of the Central Command where he may or may not go in his own home. This is Obsidian Order business. Our autonomy is a privilege granted by the Central Command and is revocable at any time. E ela tá bem... como se parece que ela tá dopada, tipo, tá ficando chocada mesmo com a ideia de que provavelmente ela é mesmo É que ela se olha no espelho até. O parafuso tá soltando. É, não é nessa cena que ela pega e vai lá e bate, quebra o espelho, né? Quando ela se olha. Acho que é, né? Que daí ela meio que aceita. Putz, é isso mesmo, eu sou a Eliana, né? Praticamente ela deve estar pensando assim, né? Uhum. Ah, é. Nós ficamos vendo e falamos assim, meu, como é que alguém ia pensar isso? Não tem certeza do que é, mas você vê pessoas mantidas em muito tempo em cativeiro, né? Acontece essas coisas, né? É, então, aqui de você perder a sua identidade, né? Você acha que você é outra coisa, né? Imagina, é o que eu ouço falar também, coisas que eu já vi e li aí. E aí nessa cena a gente também vê como essa parada de família e tal é importante pros caras das cenas, né? Que é uma coisa que é sempre falada, assim. E aí fica bem presente. É mesmo, é o Ducati mesmo. A gente tem isso em episódios que ele fala da importância dos filhos dele e tal, né? É verdade. É, que quando o Ducati fala, na verdade, eu ficava sempre pensando assim, ah, tá querendo... O que ele tá querendo com isso? Mas de fato, né? Ao longo da série a gente... Tem um episódio que ele fala muito sobre isso, ele até fala, é aquele episódio que aparece o Thomas Riker, né? Que é o clone... Lembra? Que é aquela duplicata do Riker, né? Que ele... É, que na verdade é em função desse episódio que eu tava falando, porque ele começa a falar assim, ah, pois é, porque hoje é aniversário do meu filho, eu tô aqui, é. Uma caçada, não sei o que. Então, na verdade, naquele episódio tá, que, onde ele tá querendo chegar com isso, mas... É, e tem a parte importante que o Gamora, ele quer tirar a Kira / Eliana de Cardassia, né? Não quer que ela seja levada pra Ordem Obsidiana e seja torturada, né? É, porque o Entek tinha dito que o próximo questionamento ia ser lá. É nessa cena que a gente vai ver, então, o Gamora entregando pra Kira aí uma joia lá, que era da mãe dela, não é isso? Isso. Que isso daí fica com ela depois, vai ficar com ela. Então, e nessa cena a gente tem, então, o lance do Gamora apresentar pra ela um outro Cardassiano que vai ajudá-la a tirá-la, vai ajudar nesse processo de tirá-la de Cardassia. Ela vai tentar tirá-la daí, conforme você comentou, né? Isso é o tudo... O pai da Bela. Oi? O pai da Bela. Ai, caramba. Isso aí é tudo que o Entek queria, né? No final das... Esse era o objetivo, expor, né, o Gamora como um dissidente, né? Do movimento dissidente, né? Porque isso daí vai ser explorado depois, né? Não sei se... Acho que a Roberta deve lembrar por conta da maratona que ela fez. É, porque eu uh-huh. Não, pode falar. Eu também só fiquei sabendo do termo dissidente em Cardassia aí. Eu falei, nossa, dissidente. Eu acho que eu já ouvi falar alguma coisa depois de ler, né? Mas eu nunca tinha visto algo, né? Então, tem um episódio da segunda temporada que é aquele... Que eu até falei alguma coisa sobre ele, que é o Profit and Loss... Que tem Cardassianos dissidentes, que é aquele em que o Quark ele se envolve romanticamente com uma cientista cardassiana, né? E ela fazia parte. Eu acho que aquele foi o primeiro que mostrou isso. E agora mostra de novo na figura desse personagem. Né? Uhum. Quer dizer, isso aí leva. Uma coisa que me lembra muito quando eu vejo isso é que, assim, mais tarde na série, né? É, inclusive é na terceira temporada mesmo. Tem aquele episódio duplo que é muito foda, cara, que é o Improbable Cause e o The Dice Cast, que, na história, a Ordem Obsidiana se junta a Tal Shiar, ou seja, eles montam uma frota pra ir até o Quadrante Gama, direto lá pra tentar acabar com os Dominion, acabar com a ameaça, né? Então, nesse episódio, é muito foda porque no final do segundo episódio lá, a Ordem Obsidiana é massacrada, né? A frota é massacrada e esse é o fim da Ordem Obsidiana. E aí depois é revelado até no episódio The Way of the Warrior, que é aquele primeiro da quarta temporada, que é aquele que entra o Worf, né? É revelado que depois disso, o Conselho de Etapa, acho que é isso, o Conselho de Etapa, junto com a ajuda do movimento dissidente, tomaram o poder. Então, e esse Conselho de Etapa, ele é civil, então Cardassia passa a ter um governo civil depois disso, né? Então, ou seja, uma parada muito... É tipo uma revolução que acontece em Cardassia mesmo, né? E assim, aí depois disso ainda, né? Mais pra frente, depois de tudo isso, vai ter um lance lá em que o Ducati, junto com os Dominion, vão acabar com o Conselho de Etapa, né? Isso vários e vários episódios depois, né? E aí fica aquele governo que é os Cardassianos junto com os Dominion em Cardassia Prime, né? Mas isso é bem mais pra frente e tal, né? Agora, a questão é que a Ordem Obsidiana, ela não vai durar, né, muito na série aqui por conta de várias consequências aí, né? Então, digamos que o movimento dissidente vai vencer uma hora. Ele vai vencer, depois vai se fuder e no final lá da série fica aquela situação em que Cardassia tá totalmente destruída, né? E não se sabe muito bem o que ocorre depois, né? Quer dizer, na verdade não se sabe, né? Existe um pensamento... Sei lá, tem livros, né, que mostram... O que acontece é que a Kira, ela começa a perceber, né, que isso pode ser tudo uma armação, né, uma armação do Entek para justamente expor aí o legado, né, que é o suposto pai da o Gamor, né? E é foda, né, porque ele, na cabeça dele, é tipo impensável, assim, o cara até, ele fala, né, eu tô muito bem protegido e tal... E é nessa hora, né, logo nessa, no meio desse diálogo, que chega, então, o Entek e mais dois Cardassianos, né? Que no caso, até coisa diferente é que um desses Cardassianos genéricos que estão ali com ele, dois guardas, vamos dizer, da ordem, né, provavelmente, é uma mulher, né, uma mulher Cardassiana. Legal essa preocupação dos caras em colocarem, né. Vou comentar aí, ó, sobre essa cena em que, ou seja, tá tudo, o Entek tá feliz da vida porque ele vai conseguir acabar, assim como ele diz, né, acabar de uma vez com o movimento dissidente e expor o Gamor, né, ele tá ali achando que vai dar tudo certo, de repente aparece o Cisco com o Garak e a mala, na verdade, é o Odo, né, que tá metamorfoseado. Affirmative. E é isso aí, eles são desarmados, né, no final das contas, eles vão conseguir fugir. The Major is the least of your problems, Entek. I suggest you lower your weapons. Do as he says. Now, Entek. I'll take that. Thank you. Não, nesse momento, então, é onde o Garak vai lá e atira no cara, né? Então ele desintegra o Entek. É, antes disso, ele chega e fala pro... O Entek fala pro Garak, por que você tá ajudando essas pessoas, né? Sim, sim. Gamor é um traidor da ordem. Aí ele responde, a traição, como a beleza, depende da forma como se olha. É, depende do olho do observador, né? É. Muito bom, ele, né, também tem as tiradas dele. Aliás, não é, né, interessante eles estarem com armas que não são phasers, enfim, que desintegram? É, na verdade... Por que o pessoal da frota seria... É que assim, Roberto, o phaser, ele tem... você tem o stun, né? Você tem aquele... vários estágios, né? Às vezes só pra aquecer alguma coisa, né? E você tem a desintegração. Mas nenhum deles desintegra. Desintegra? Sim, phaser. Não é contra... Não, o phaser tem a opção de desintegrar também. Desde a época da série clássica é mostrado isso, né? Que você tem os... se você ir até o máximo dele, é a desintegração. Que a pessoa meio que desaparece no tiro. Atira na pessoa em alguma coisa. Loucura. É, isso aí tipo, eles evitam isso ao máximo, né? Normalmente não se usa, assim. Pelo menos a frota, né? Porque tem várias vezes que eu vejo, tipo assim, o pessoal colocando pra set and to kill, sabe? Tipo assim, colocando no máximo. E aí, sei lá, as pessoas morrem. Ficam lá, agonizantes no chão. Mas... Eu nunca tinha visto um phaser. Nem na Ana, nos Borgs, no ataque dos... Tá, mas enfim, whatever. Mas tem esse lance. É que os Borgs é difícil desintegrar, né? É difícil de conseguir ultrapassar o escudo, né? Sei lá. Enfim, logo após isso, mostra já na estação, né, a Kira conversando com o Gamor, né? E aí ela vai explicando meio que pra gente também as alterações cirúrgicas aconteceram e tal. Se fosse a Eliana verdadeira, ela ia ajudar o Entek, né? Sim, e aí não chegaria nesse resultado de expor, né, o Gamor, né? Uhum. Provavelmente, é o que tudo indica, é isso que ele fala pra ela, né? Porque ela pergunta, por que que não era melhor, mais fácil pegar a Eliana do que fazer ter todo esse trabalho comigo, né? Mas aí, então, no caso, a Eliana ia trair o pai. É, não trair o pai, né? Porque a ideia é que... Ele se traísse, né? Isso, a ideia é essa, né? Esse foi o plano. E aí uma coisa que fica em aberto é o lance dessa tal Eliana, né? Se ela tá viva ou não, né? Que volta no próximo episódio. Isso, lá no... Ties of Blood and Water, novamente essa questão, essa dúvida, né? E você vê o tripulante passando atrás do Gamora, olhando com desconfiança pra ele, né? É legal esse detalhe. Eu fiquei, né, pensando se ele tava olhando só pra ele ou se ele tava. Porque parece que ele é bajoriano, né? Sim, e eu não sei se ele também não tava, tipo assim, meio. Essa bajoriana aí conversando com o Cardassiano. Acho que ele também deve ter ficado meio assim, sabe? É capaz, né? É isso, quer dizer, o Gamora, ele vai pra uma colônia, é isso? É uma colônia que ele vai ficar... Não, ele vai pra um planeta, né? Um planeta, né, que ele vai ficar refugiado aí, né? Mas é legal que ficou essa coisa já nesse final do episódio aí, né? Em que a Kira ficou meio com um sentimento de filha, pai e filha mesmo, né? Acabou ficando isso, que é bacana pra ela, né? Pra ela ficar... Pra... Uhum. Não ser tão dura, né? Isso é bacana. E aí ele termina falando, dando um conselho pra ela, né? Isso, do Garrick, né? Não confiar nunca nele. Sabe que eu fico assim quando eu fiquei chateada com esse conselho, porque eu gosto tanto do Garrick. Sabe, tipo assim, I want to believe, uma coisa maior que o X, assim, I want to believe. Eu queria que ele mudasse, só que não. E... Nesse próximo episódio, né, que tem da quinta temporada, uma das coisas que me chamou a atenção, que eu fiquei pensando, eu tenho que assistir tudo de novo, porque, assim, o plot do episódio é que ele tá com uma doença terminal e vai pra lá pra morrer junto da pessoa que ele considera importante e quer passar as informações que ele tem pra ela. E ela vai passando tudo pro comando central pra Starfleet, pra inteligência da Frota Estelar. E eu não me lembro de nenhum episódio depois deles utilizando essas informações em algum momento chave, sabe? Eu não lembro dessas informações serem bem utilizadas, digamos assim. Não, realmente não tem essa... Não retomam esse plot de forma alguma, não é citado mesmo nada. Pelo que eu me lembro, pelo que eu pesquisei, pelo que eu me lembro, não, de fato não é falado novamente sobre isso, né? É uma pena, né? Deveria ter mais. Ficaria mais crível, né? Que na verdade fica. É, porque fica bem claro ali que ele é um cara que sabe muito da organização, né? Até o Cisco fala, gente, mas ele sabe dos nomes de todo mundo, ele sabe tudo. Então seria de se esperar que eles pudessem usar essas informações, né, em algum momento. Eu achei esquisitinho isso. Ah, outra coisa que é importante comentar, só um breve comentário sobre isso que você falou sobre esse episódio aí, é o lance de que é revelado que ele o pelotão lá que ele comandava, comandou um massacre num monastério, né? Que aí é o drama do episódio. Porra, você que é o cara, né, ela confiava nele, gosta dele como pai, essa coisa toda, ali ela fica puta com ele, no leito de morte dele, né? Quase que ela não acompanha ele ali, naquele final, né? Então é um episódio muito tocante também por causa disso, né? Porque ela fica lembrando que ela não ficou junto do pai dela mesmo, quando o pai dela morreu, e que ela não quer repetir essa experiência, vamos dizer. Né? Mas ficou super chateada com o negócio. Agora é interessante isso, né? Porque por mais que ele fosse contra a ocupação e enfim, fosse contra a matança dos bajurianos, ainda assim, se ele não tomasse parte nunca, será que ele não teria sido desmascarado antes, né? Será que ele não teria podido ajudar? Então é uma... Claro que não justifica, né? Mas como ele teria conseguido escapar de não tomar parte naquilo? É, por isso que é o tipo de coisa que a gente meio que até entende, né? A posição dele, né? Ele tá inserido naquela cultura, ele é um militar, ele tá ali, né? Existe a ocupação, o que ele vai fazer, né? É complicado. Uhum. Sim. Então, é legal que nessa cena aí, né, que ela fala, você é um homem honrado e tal, ela tá mó emocionada, né? Essa última cena aqui, eu lembro que assistindo assim, até meio que quase me emocionei, assim, porque é uma atuação muito forte, assim, a Kira com os olhos marejados, assim, quase caindo lágrimas. E ele também, né? Uhum. Nossa, ele é muito mais sutil, mas dá pra notar que ele também tá... Sim, é verdade, é verdade. É muito genuína, assim, a atuação do negócio. Foda, né? E é isso, quer dizer, em cenas assim você vê que a personagem da Kira evolui, né? Aqui que a gente vai vendo, né, essas coisas. I want you to know something. In spite of whatever I might have said, I realize now You're an honorable man. And I think your daughter must have loved you very much. E é isso, é assim que o episódio termina, né? Eu acho que esse episódio aqui ele é meio que uma unanimidade em termos de ser um ótimo episódio, assim, né? Acho que realmente é um grande momento da série, né? Assim, só pra fechar, considerações finais aí, o que vocês teriam a dizer, Ricardo, inicialmente aí? Mano, eu tava lendo falando que o Second Skin não é nem... O termo Second Skin não foi só para a situação da Kira, né? Não sei se você chegou a ver alguma coisa referente a isso. Vi sim, pode comentar. Que o Second Skin eram várias pessoas que têm a segunda pele, né? O Gary que tem, né? O Cisco usando o holofiltro, o filtro de imagem para se parecer com o Capitão. A própria Defiant parecer um cargueiro, né? Então, assim, que todo mundo tem uma segunda pele, né? Todo mundo tem um lado que esconde, né? Uma coisa assim nesse sentido. É, o próprio Gamor, né? Que ele se passa por um militar, mas na verdade é do movimento, né? Do movimento dissidente. Tem tudo isso mesmo, né? Isso é interessante. Legal. Foi um episódio muito, muito legal, emocionante em algumas partes, né? Foi muito bem estruturado esse episódio. Então, Ricardo, então vamos dizer que agora você tem aí a tarefa de assistir a sequência agora, né? Do episódio, ah, né, com certeza, já tá baixadinho, eu já vou assistir. Você, Roberto, alguma coisa aí de palavras finais aí, sei lá? Não. Enfim, concordo, um episódio muito bom e gostei de rever. E principalmente rever assistindo esse outro, a continuação direto, assim. Ah, sim, eu também esqueci de comentar, mas eu também assisti de novo o Ties of Blood and Water, né? Até porque, né, até pra checar se é tão bom quanto e tal, porque eu não lembrava, fazia muitos anos que eu tinha visto. E eu lembro que era muito bom, mas, né, assisti de novo, realmente eu vi que é tão bom quanto, assim, o Ties of Blood and Water é um ótimo episódio, assim, pelo menos, ele, acho que tem menos revelações, né, obviamente, do que esse aqui, que ele é mais cheio de plot twists, né, mas o outro é até mais emocionante, né, Roberto, você não acha isso? É, muito mais. E essa é uma das coisas legais, assim, né, de depois já ter visto tudo, a gente fazer esses programas, que exigem que a gente reveja, assim, porque mesmo tendo feito uma maratona, né, foi um tempo e muitas informações que vieram entre um e outro. Então, assistir os dois, assim, direto foi bem, bem bacana para lembrar exatamente o que estava acontecendo, enfim. E esse episódio, de fato, ele é muito... Ties of Blood and Water é muito emocionante, sim. Muito legal conhecer a história da Kira, enfim, mais a história dela. Eu da minha parte fiz uma coisa, valeu ter visto os dois também nessa sequência, não tinha visto ainda os dois, assim, assisti um e na sequência o outro, e é isso. Galera, estamos fechando aí. Eu quero, como a gente está terminando, eu vou revelar qual é o próximo episódio a ser coberto pelo Sessão 31. O próximo Sessão 31 vai ser sobre The Mind's Eye, da nova geração. Bom, quero agradecer a vocês. Ricardo, primeiramente, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, cara. Até a próxima. Opa, obrigado pelo convite. E Jolan True. Roberta, obrigado para você também. Valeu e... até mais. Obrigada pelo convite e live long and prosper. Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Kapuá!